Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logato Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui é um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. E aí, meu povo, hoje tô aí amando vocês por vários lifetimes, né, curtindo minha festa no barco aqui, meu Summer Electro Hits, porque 2010 nunca acabou, né? Eu amei tanto, gente, só tenho isso a dizer, que amei demais. Daqui a pouco teremos Marzanon, né, Marzanon antecipou a janta, então daqui a pouco teremos Marzanon aqui nesse belíssimo podcast. Tenho que dizer que inclusive tá passando aqui na TV que estão fazendo o Big Day do novo reality do Boninho, né, menino? Descantou, né? Esse grande hit. Ah, é? Já aí. Tem o elenco? Estão anunciando agora o elenco. Vamos! Né, dos participantes, 14 participantes. Nesse momento tá aparecendo um menino de cabelinho enrolado, de Cachoeira do Macacu, Rio de Janeiro, 18 anos. Ai, gente, eu quero tanto gostar desse programa. Eu sei que vai ser difícil, mas eu queria. Eu acho. Torço por Ana Clara. Acho que é uma boa ideia, tirando todas as péssimas ideias, né? De botar prova de paredão de não sei o que e tal, mas eu acho que. Vai que vai ser o novo Fama. Agora aparecendo uma menina que é fã da Ana Castela e ela é boiadeira. Tá usando até um chapéu de boiadeira e ela é dentista de Minas Gerais. É vencedora, né? Já odeio. Provavelmente. Assim, eu acho que tem tudo pra dar errado esse programa, né, gente? Mas Boninho, na coletiva hoje, já falou que esse programa vai ser várias temporadas e que podem contar com ele sempre no segundo semestre, sempre vai ter. Eu acho que pode ter uma audiência, né? Se eles conseguirem dosar aí o barraco com a música. Mas eu acho que programa musical no Brasil, pensando no que eu assisti de The Voice, The Voice Kids, essas coisas e tal, né? O povo, ai, primeiramente agradecer a Deus, minha família e tal. Vai ser muito sertanejo sempre, né? Porque não existe mais pop brasileiro, basicamente. Exatamente. Rock morreu, is dead. Eu fico pensando, eles falam que vai ter vários gêneros, no fim vai ter um sertanejo no final e pronto. Eu também acho que vai ser um sertanejo que vai ganhar esse programa. Também acho. Não tenho a menor dúvida de que vai ser um sertanejo, né? E eu acho particularmente a dinâmica, talvez quando começar o programa, né? Mas eu acho a dinâmica particularmente bem confusa, né? São muitas funções. No Big Brother você só tem o anjo e o líder, né? Aqui você tem o hitmaker, o dono da casa, o não sei o quê, meu peru. É um negócio demais que tem, né? Aí Boninho falou que manteve as dinâmicas nos mesmos dias do Big Brother porque sofá é hábito, né? Então, liderança quinta-feira, votação domingo, eliminação terça-feira, né? Ele quis fazer essa coisa pra tentar criar essa real conexão com o Big Brother. Mas o show de vizinha? O show de vizinha vai ser no sábado, se eu não me engano. No sábado ou no domingo. Vão ter vários shows, né? Vai ter vários shows. Mas tem um que é tipo um festival, né? É, o festival acho que é terça-feira. E vai ter a batalha, se eu não me engano, sábado ou domingo vai ter a batalha, né? Porque tem um monte de gente que indica, né? O hitmaker indica, o dono da casa indica, não sei mais quem indica. É uma confusão, né? E vai ter o show do artista convidado da semana sempre na segunda-feira. Ah, esse é o dia que a gente não vai ver. É, vai sempre ter o artista convidado. Então, eu acho confuso, essa é a verdade, né? Mas, assim, o primeiro episódio veremos todos, né? Pra ver no que vai dar. Eu vou ver pelo menos a primeira semana. Eita, já se comprometeu bastante. É, posso dar umas puladas, assim, ver os dias que são melhores depois, né? Primeiro a gente tem que entender. É, a gente vê aí qual vai ser, né? E aí qual vai ser dessa galera. Mas acho que é complicado o fato de ser um Big Brother e ao mesmo tempo ser um programa de música, né? Acho que pode bugar as pessoas nisso aí. Acho. E vai ter paper? Vai ter paper, 24 horas, vamos acompanhar. Vamos acompanhar no Globoplay, prova do líder, tudo, uma loucura. Não sabemos o inferno que vai ser das páginas, né? Nossa, olha, Brito, sinceramente. Já começamos aqui, né? Notícias e amenidades de forma informal. Vamos começar de forma oficial, né? Porque vamos trazer notícias do mundinho Grey's Anatomy, né, menino? Trazer notícias do mundinho Grey's Anatomy. Porque tinha falado, acho que duas semanas atrás, que a gente ia ter um padre GLBT no Seattle Grace, né, agora, pra poder ocupar lá a capela. E agora tá confirmado o ator que vai fazer esse glorioso padre, né, e ele vem de Zoe's Extraordinary Playlist, né, a gente não tava prevendo, mas veio aí, vai ser o Michael Thomas Grant, que era o chefe da Lauren Graham, né, o dono da empresa lá. Você lembra qual era o nome da empresa do Zoe's? Era o chefe dela, achei que era o colega da TI da Zoe. Ah, é verdade, menino, o colega engraçadinho, né? Não, o colega do meio do mal, que era certinho. Ele era amigos e rivales, né? É, ele pega a Lauren Graham um tempo, né? Que tem um romance tórrido, mas ele era meio inimigo das doisinhas. Era frenemy, né? Ele e o indiano, não era? Isso, ele tem mó cara de padre gay mesmo, achei uma boa escolha. Exato, e a descrição tá aqui, né? Que o nome dele, do personagem vai ser James. Tá? O nome do personagem vai ser James. E tá aqui, ó, que James chega ao Grey Sloan, né? É um padre episcopal abertamente gay. Ele tem um lugar especial em seu coração para os pacientes mais jovens. E seu calor, treinamento e espiritualidade o deixam confortável e confiante em qualquer situação. Porém, em sua vida pessoal, James se encontra em uma encruzilhada, onde está aberto ao amor e dando grandes saltos de fé. Ué, mas pode? É porque tem aquela coisa meio confusa, né? Porque o será que ele é pastor? Eu acho que é. Porque padre não pode estar aberto ao amor. Não pode. A não ser que seja aquela dúvida do Frei Maltos em Ilha do Furacão, né? Se ele se aceita o amor. É, ele pode se apaixonar e ficar na barra. Agora, estou aberto ao amor anunciando pro hospital, assim, quem quiser, tô aqui, eu acho um pouco. Exato. Mas eu fico perguntando, vai estar aberto ao amor de quem? Se Glasses, né? O único outro GLBT da série vai sair. Vai estar aberto ao amor pra quem, né? Não temos mais gays na série, né? Só temos bissexuais. É isso, mas mulher, ainda bissexuais, né? Femininas, exatamente. Então, eu fico tentando entender como isso pode acontecer. Qual vai ser o sentido. A não ser que ele se apaixone por um paciente, né? Por Danny Duquette. Fica a questão. Porra, mas aí um padre se apaixonar por um paciente, vai ser difícil fazer essas cenas, hein? Toda hora o paciente tá na capela, em vez de estar na cama, no quarto. Rezando, pra ficar bom. Eu, hein? Parece que não acredita no poder da fé. O que mais a gente tem aí? Menino, finalmente Netflix soltou aí a data de estreia da segunda temporada de A Diplomata, né? The Diplomat. Essa série é incrível, com a Carrie Russell, que fez muito sucesso no ano passado, né? A série é de abril do ano passado, mas só vai estrear sua segunda temporada em 31 de outubro, né? Vai estrear aí os novos episódios de A Diplomata. E aí você fica assim, mas gente, tudo bem que teve greve, as coisas tudo, mas demorou demais, né, menino, pra fazer uma série que não precisa ir pro espaço, de efeitos visual. Achei que demorou um bocado. Mas tudo na Netflix demora demais, né? E tu viu, menino, que a Netflix vazou as coisas tudo da Netflix, menino? Vazou até Heartstopper. Como assim? Eles mandaram vários conteúdos pra uma empresa de dublagem. E aparentemente essa empresa de dublagem foi hackeada. E aí vazou Heartstopper, vazou Arcane, vazou um filme do universo do Bob Esponja que só ia estrear em 2025. Vazou um monte de coisa. Tá tudo perdido na internet agora. Terceira temporada de House of Dragon. Parece que Heartstopper vazaram 7 episódios dos 8 aí pelas internet. E aí, né, menino? Pensando que Heartstopper só estreia em outubro, o tempo pra tomar um spoiler aí é 2 palitos, né? Dessa série. Complicado. Como se a gente não soubesse tudo de Heartstopper, né? Que absurdo! É diferente, HQ. Eles podiam antecipar a temporada logo. Eu também acho. Podiam antecipar. Porque é bem melhor assistir na Netflix, né? Pagando do que baixar. Sim. Já que você levantou a questão de pagando, né, menino? HBO Max, né, Maxinha, e Disney Plus falaram aí que até o final do ano vão começar a cobrar os acessos adicionais, né, nas plataformas. A Disney aparentemente vai ser em setembro já, e a Max até o final do ano. Vão começar a cobrar aí pelos acessos. Eu achei que a Disney já tivesse. Ainda não, mas vem aí. Só botou comercial mesmo, né, os planos comercial tudo pra você assistir. É, a Max, sinto dizer, vai rodar logo, porque já não tem nada também. Exatamente. Tem Mukiranas, né? É, pois é, a única coisa que tá valendo a pena. Mas tá acabando. Uhum. E Pirulito Liars. Também resolver, né? Menino, estão dizendo que vai renovar pra terceira temporada. Vai não, vai não. Estão dizendo que vai, né? Gotta stick to Kenny Pippet. Esse grande hit aí. Olha. A lifetime das séries. Sexy Confident. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui, menino? Sou intelligent. Que saiu aqui, menino? Notícias do mundinho Apple, né? Notícias do mundinho Apple. No momento em que a nossa gay favorita, Márcio Zanon, acaba de adentrar o recinto, né, menino? Olha aí. E me chamando de gay e ainda falando que eu estou entrando. Ah, a senhora que tava com a salsicha na boca agora há pouco? Adoro, muito ativa, né? O nosso caso, não aqui, é, né? Tá tão ativa, tá o palco posuto, né? É, menino, daqui a pouco vou fazer o um review aí desse novo filme que estreou. Ai, que nojo. Isa não vai contar também como é que foi a reunião, né, desse grande hit aí. Porra, naturalzinho. Nem sabia que tinha. É. Menino, depois que Isa não falou, depois que Isa não falou, eu fui olhar, né, tá lá no canal do YouTube da Netflix Japão. E assim, 45 minutos dos homens falando no japonês, aí você consegue botar legenda em inglês, mas é demais pra mim, não consigo, infelizmente. Gente, por que a Netflix não botou isso e dublou? Porque aí, né? Vai saber. Então, saiu, né? E um só sucesso saiu um canal desse que as pessoas falaram, ah, é tão importante pra cultura japonesa. Mas menino, mas você viu quanto tá de visualização? Já só naquela reunião, 1 milhão de visualização. Então, gente, olha, bota aí no streaming. Eu também acho que tinha que botar, tipo, casamento às cegas, a reunião. Uhum. Acho que era o mínimo pra se fazer. Mas, infelizmente, não veio aí. Mas não vai dar highlights pra gente desse grande hit aí. Não, pode deixar. Eu ia falar do mundinho Apple TV, né? Porque o Bill Lawrence, né, que é um dos criadores aí de Shrinking, falou que a série vai acabar na terceira temporada. Inclusive, Shrinking ontem anunciou a data de estreia, né, da segunda temporada, 16 de outubro. E diz que vai acabar na terceira temporada, assim como Ted Lasso. Mas se eles quiserem fazer mais, ele aceitaria, super de boa. E aí ele aproveitou pra falar sobre a quarta temporada de Ted Lasso, que todo mundo fica perguntando se vai ter, se vai ter, se vai ter, se vai ter. E ele falou, menine, amo a série, por mim faríamos. Mas depende do Jason Sudeikis. Se o Jason Sudeikis quiser fazer, a gente faz. Se ele não quiser fazer, a gente não faz. Não queira não. Entendeu? E eu acho que o Jason Sudeikis já deixou bem claro que ele não quer fazer mesmo, né? É aquilo, né? Ele disse não, mesmo antes de perguntarem. Exatamente. Ele falou, não, muito obrigado, um beijo a todos, né? É, basicamente, isso que ele fez. O que mais tem aqui? Menino, hoje saiu o trailer, né? Incrível, de Feios, né? Amo! Gente, saiu... fiquei muito passada nessa história, porque pra mim era uma história... De quê, né? De tipo um colegial, as pessoas eram chamadas de feio, não sei o que, eu sou isso realmente. Não, é distopia, viado. Distopia, eu fiquei chocadíssimo que era isso. Inclusive o filme gravado no cenário de Divergente Fit Maze Runner. Sim. Você viu o trailer, né? Dessa maravilha, dessa coisa incrível. Ah, eu achei maravilhoso o conceito do trailer, porque assim, não dá pra entender o que rola, né? Eu sabia mais ou menos a história de ler sinopses e tal. Mas a gente vê Rory Bizarre, nossa queridíssima, prestes a fazer uma cirurgia pra ficar perfeita, né? Que ela agora vai ser bonita. E ela falando várias vezes, nossa, eu sou muito feia, né, gente? Mas é, pois é. Ela se olhando no espelho, assim, de lado, aí levanta o queixo, aquele cabelo loiro tingido. Eu falo, ai, gente, isso aí era pra bonita? Uhum. E aí chega lá, encontra loiro gostoso, porém horroroso, falando que, ai, não vejo a hora de você ficar bonita pra caramba, toda natural. E aí ela faz uma cara de não gostei e conhece os pobres rebeldes, né, da fumaça, que são muito mais bonitos que os bonitos. Uhum. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Algo errado não está certo. Não. Exato. Que eu achei, assim, eu vi muita gente debochando, né? Primeiro quando saiu o pôster no começo da semana, o pessoal debochando, né? Que o nome era Feios, e falou, nossa, e seguiram o conceito mesmo, né? Pegaram só atores feios pra fazer o filme, né? Não só são. Que... A Rory melhorou bastante, acho que os meninos... Não, ela não é feia, gente. Ela já foi... Não, ela era meio amassadinha no catarro dele. Eu amei a Amassadinha. Amassadinha. Mas cresceu bem, virou uma bonita mulher, linda mulher. Exato. Agora, gente, eu queria aproveitar esse tema, Sassi, não é pra cortar o assunto do filme, não. Só pra perguntar se vocês viram o vídeo maravilhoso dos meninos. Vamos falar mal da classe aqui, hein, dos colegas. Uns meninos que fazem um podcast e falando sobre pegar feio na balada. Vocês viram esse vídeo? Menino, esse corte passou por mim várias vezes, mas confesso que não dei play. Mas você viu a cara dos indivíduos? Menino, eu vi toda a gente horrorosa. Posso contar uma coisa? Conta. Eu conheço um dos meninos. Já pegou. Ai, pensei que você ia dizer que já tinha pegado. Não, eu não peguei porque não sei, acho que. Não lembro se rolou papo de pegar, mas eu acho que não. Gente, eu conheci na época que eu tinha um fake, aí eu lembro que eu conheci. Adoro! Na época que eu tinha um fake. A gente se segue no Insta e no Twitter até. Olha aí, é o cabeludo ou o cabeludo? Todo dia. É o cabeludo de óculos. Amo. Que o lead, né? O Edu Sassa do podcast deles. É o líder, né? Isso. Eu não pude nem compartilhar, né? Porque ele vai falar assim, né? Ô, você tá compartilhando, mancada, né? Amizade. Gente, tem uma menina. Não quero falar da figura dos outros, não. Acho que já ficou bem claro, né? Que eles estão advogando em casa própria. Mas tem uma menina com a voz infantilíssima e um cabelo, assim, dividido preto e loiro. Muito especial. Realmente, assim, recomendo vocês irem ver esse vídeo. Eu amo que eles estão falando de... E essa menina é muito, tipo, não pega o feio. Mano, essa menina é muito feia. Tipo, todos eles são bem feios, né? Mas acho que... Porque tem um que fala que pega e ela... Ah, imagina, você pega um horroroso, não sei o que, kkkkk. E você fica assim, mais sereno. Você também é feia. Meu Deus do céu. Gente, eu sou feio. Mas pro filme tô animado, viu? Acho que o nome dele é muito ruim. Mas eu acho que tem uma premissa interessante, assim, né? De tirar as imperfeições das pessoas, o que é que sobra e tal. Acho que vai ser uma boa distópia. Sim, eu vou dizer pra você que eu estou animado pra ver. Uhum. Assim, acho... Tenho medo pelo fato de esse filme estar em produção há 17 anos e ele saiu o trailer estreando amanhã. Acho que pode ser, né? Ah, ele estreia amanhã? Estreia amanhã? Não. Não, gente, estaria 13 de setembro. Ah, tá, achei que era amanhã. Já tava animado. Não, é só um exagero, feio, né? Gente, então a gente vai ver no dia 13 feios e no dia 16 Miranda Lembrão 33 em Global. Não, é setembro esse. Ah, é Global, já vai ser agora. Verdade. A gente vai ver feia Lebrão antes. Né? Miranda Lebrão. Feia Lebrão, é foda. Talvez ela não esteja mais no programa quando estreia feios. Ah, eu aposto verdade que não está. Inclusive, vou deixar aqui o serviço que no Brasil, né, o Global Stars vai chegar dia 20, né, pelo Paramount Plus. Ah, mas eu vou ver pelo WoW. Eu vou ver pelo Torrent, né, menino? Você vai ver pelo WoW dos anos. Pega a minha senha, eu não te falei, eu vou te dar a senha. Você é uma querida, amiga. Ah, eu esqueço, você não me falar. Dá pra instalar até na Roku. Ai, te amo, amiga. Ô, Sassi, deixa eu trazer uma fofoca de adaptação literária também, que eu não sei se vocês estão sabendo. Diga. Tava lendo no site X, né, que o pessoal aí de É Assim Que Acaba, né, a adaptação do livro de Colin Hoover. Com falaram que o filme tá bom, hein, viado? Falaram, parece que tá bem bom. Falaram. Estão dizendo que Justinzinho Baldoni, nosso Rafael Solano, que também dirige o filme, virou persona não grata de menina Lady Poo, né? Nossa querida Blake, Serena, você também é branca. E Colin Hoover, ambas pararam de seguir o homem. E o homem não tá em evento nenhum de divulgação do filme, não estão mais mostrando ele praticamente. Que ele foi numa premiere sozinho e elas em outra sem ele. Tá mó climão. Aí teve gente que falou assim, ah, acho que é um golpe de PR... Porque o personagem dele é vilão, então eles estão fingindo que tem esse conflito. Eu falei assim, nossa, mas que golpe bosta de publicidade, hein? Porque não vai trazer nada de bom filme isso. Nem pra ele, né? Exatamente. Até porque Blake já tem fama de encrenqueira. Vai ficar nessa. E Colin Hoover também brigando com o homem. O que esse homem fez, gente? Maturidade mandou beijos. Deadpool e Wolverine continuam aí divulgando seu filme, até em outros filmes, né? Porque saiu o vídeo que o Ryan Reynolds foi entrevistar o par romântico de Blake. O par romântico de Blake. E aí, esse vídeo é maravilhoso. Ele tem 5 minutos, assim, não tem legendado, infelizmente, mas ele é maravilhoso. ele entrevistando, aí depois entra a mãe dele, aí depois entra o Hugh Jackman. Maravilhoso, maravilhoso, muito tímido. E ele se apaixona pelo moço, né? Aham! Ele fica desesperado pelo homem. Menino, deixa eu te perguntar, já que você tá no da Blake, vai ter tem sequência ou é um livro único desse da Blake? Acaba aí. É, começa Não É Assim Que Acaba, que é esse, e termina Não É Assim Que Começa, né? Mas eu não sei se eles vão adaptar, se é continuação direta. Você tá falando sério, Leonardo? É sério. O primeiro é Assim Que Acaba, o segundo é Assim Que Começa. Mas, gente... Inversão, entretempos aí da Colin Hoover. Entretempos dos livros, né? Olha, passado. Quem conhece muito de Colin Hoover é a Amanda. Depois a gente pergunta lá no grupo os detalhes. Eu acho que eu li dois livros da Colin Hoover, agora não lembro qual é. Ah, é? Todo mundo fala que é muito bom, que ela escreve super bem, porém sempre abusa romantização de tóxicos. Gente. Eu li um que a menina... Ai, não lembro. Aí o outro é da mulher que tem outra em coma. Que era jornalista. Marcou que era bastante, hein? Não, mas... Ah, menino, você sabe que eu não sei explicar essa história, mas é bom. Esse aí vai virar filme que eu vi depois. É a Verity, chama Verity. Esse aí que eu li. Bom. De também. Stephen King. Eu confesso que eu... George Martin. Não tinha achado o trailer muito, muito bom. Mas vi o pessoal falando que o filme era legal. Aí já tô na dúvida de qual vai ser meu lazer do final de semana. Se vai ser o de Shyamalan ou se vai ser esse. Ah, já vai estrear esse no fim de semana? Aham, estreou, na verdade, né? Ah, talvez eu vá ver, então. Estreou os dois, esse de Shyamalan. Ou talvez possa ver os dois também, nada me impede, né? É só no cinema que vai ter? Uhum. Ah, que triste. Até pingar no torretinhozinho. É. Ah, já pinga, né? Porque ultimamente tá sendo tão rápido, né, os filmes. É, eu sei que semana que vem vai sair Twisters, do Thor. Ai, amo. Perfeito. Eu tô aqui comendo, gente. É... Jujuba. Jujubi? Não, Jujuba mesmo. Jujubalândia. Jujubilândia. Jujubi vai estar no Globo, né? Mas eu tô animado. A voz de Leoz ficou lá no fundo. O que que houve, Leozinha? Sua voz ficou lá no fundo. Foi pra dentro do armário, você. Né, amigo? Sai do armário. Foi minha Jujuba que deixou ele assim. Não se esconde, vem pro sapo bonde. E aí, eu tô bem animado pra ver o feio, gente. Eu gosto de distopia, gosto de horror bizarra. E gosto do menino Jesse Stokes, né? Que é um grande, saborosíssimo, deliciosíssimo, né? E tem empatia por feios, né? O pior é que eu fiquei vendo aquele que o Léo falou do podcast. Aí eu falei assim, será que isso já passou, assim, as pessoas, a gente fala do... A gente também fala de gente feia, tá? As pessoas falam, Serena, mas você também é feia? Aham. Ai, ai. Que mais a gente tem aqui? Menine! Saiu aí a primeira contratada do spin-off de Yellowstone, né, que acabou por causa do Kevin Costner, inclusive os últimos episódios estreiam em novembro, mas agora já tem aí o nome do spin-off que vai ser The Madison, parece nome de série dramática, né, de véias, e aí, menino, quem vai ser a protagonista desse novo spin-off? Michelle Pfeiffer vai ser a protagonista desse hit, né, e aí eu fico pensando, será que vai atrair os véi, né? Que assistiam Yellowstone ou não? É isso a questão. Não, acho que Michelle Pfeiffer é um bom nome pra série de velho. Ah, acho que tem tudo a ver, acho que casa bastante, inclusive, né? E talvez tenha aí o Matthew McConaughey, né, no elenco também, desse hit, tá? Que mais a gente tem aqui? Foi uma semana fraquinha, né, menino? Mas tivemos aí renovação de contrato dos Big Brothers, né? Os que ainda tinham contrato. E aí tiveram contratos renovados, menina. Fernanda Band, Pitel. Amiga íntima, né? Sua amiga. Minha amiga. E Bia do Braz, né, menino? Brasil do Brasil. Que vai fazer problema com a Eliana. Já desmentiram, disseram que não, graças a Deus. Vai ser o melocotão da Eliana. Aliás, Bia do Braz foi naquele podcast da menina que faz música, aquele grande hit também. Esqueci o nome dela agora. Do podcast. Esqueci o nome dela. É uma que virou meme, que é maravilhosa. Maravilhosa é o meme, no caso, não ela. Que sempre toma uns fechos das artistas. Camila alguma coisa. Camila Loures. Né? Não é meme. Ah, Camila Loures. Listen to me now, né? É isso. E aí, ela foi no podcast dela lá e falou que já ganhou o valor do prêmio fazendo as publi. Já ganhou 3 milhões. Até comprou uma casa pros pais, né? Comprou uma casa pra ela também. Uma mansão. Eu amei que a referência de Sassi de a menina de Camila Loures é a menina que faz música. É porque os clipes musicais dela são sempre saborosíssimos, né? São, e as músicas. A minha as publi de cabelo que ela faz. Aham, uhum, do cabelo. Ah, eu amo aquela que ela mesma faz o efeito do, do pente. Foi aí que eu conheci ela, ela falando do cabelo do desembaraçador, que ela falou que não desembaraça. Na minha fala de Bia, ela me irritava, chamava ela de feia e tal, mas eu fico feliz quando as pessoas conseguem, quando elas não... Ela era chata, acho ela chata pra caralho, mas ela não era uma má pessoa. Então, assim, especialmente considerando que o vencedor tá aí fugindo do imposto de renda, mandando pix pra mulher que ele ameaçou, né? Uhum. Em breve na fazenda. Na notícia, né? Que quem não teve contrato renovado, Davi Brito, né? Ah. Mas tem uma notícia melhor que saiu hoje. Qual? Mani Rego e Lucas Buda estão namorando. Ah, verdade. Momento. Estão namorando. Exatamente. Meu pai, amado. Esse hit. As voltas que é o que o mundo dá, né, menino? As voltas que a Terra plana dá, né? Uhum. Mani Rego namorando o Lucas Buda, assim, pra mim é. O auge. Mas, menina, será que eu fiquei surpresa da Pitel ter sido renovada? Porque não tá fazendo nada, né? Aí. Às vezes tá fazendo, a gente não vê, né, menino? É, gosto muito dela e quero que ela muito dê certo. Mas, assim, não tava vendo nada. Achei que não ia renovar também. É porque quem faz campanha maior mesmo é a Fernanda e a Bia, né? Que tem feito as campanhas maiores. Uhum. Ah, mas vai que vem mais na cama com o Pitando aí. Vai, sim. Pode ser. Pode ser. Do Ed Gama, né, atualmente. Ontem mesmo ela tava na casa do Ed Gama, como sempre. Quem? A Pitel? A Pitel. A Pitel vive na casa dos outros, você já percebeu? Ela é o Rodriguinho, Ed Gama. Sim. Por que ela não tem casa? É. Ah, mas é longe, né, amiga? Longe da cidade. Ah, é verdade, ela mora no Nordeste, mora em Recife, né? Maceió. É, então é. No mais país. Fácil tá aqui, que aqui tá os jobs. Aqui estão os jobs, né, as coisas tudo. Mas ela renovou também. Né, esse grande contrato aí. E Davi Brito, né, menino? Saiu essa matéria essa semana também, que Davi Brito já teria torrado quase o valor do prêmio inteiro, né? Já teria torrado aí o valor do prêmio inteiro que ele ganhou do Big Brother. E ele não conseguiu fechar as ações de marca. Inclusive, ele tinha sido contratado para ser embaixador do Esporte da Sorte. E aí, menino, ele assinou o contrato. E junto com o homem lá do Piscirico, tava divulgando plataforma de joguinho de azar. E aí o Esporte da Sorte falou, vamos rescindir o contrato, né? E, inclusive, ele se safou de ter que pagar uma multa de R$1 milhão pro Esporte da Sorte. Por que safou? Porque conseguiu achar uma brecha no contrato. Né? Eu tinha lido um negócio falando que esse contrato que ele fez pra concorrente ainda era fake. Tipo, E quando não é, né? Ele fingiu que tava fazendo. Que ele fez aquela publi, né, entre aspas, maravilhosa, com os produtos de limpeza tudo sem marca. Uhum. Pra atrair as marcas. Por que ele fez aquilo, gente? Eu não entendi. Entendeu? Ah, não vou falar não, deixa quieto. Estamos falando de uma pessoa que mandou uma foto do termômetro do Google pra dizer pra pessoa que já tá a caminho, né, pra não ir encontrar ele. Aham, que já estava no aeroporto, inclusive, né, menino? Uma loucura. Ela já tava no aeroporto de Brasília. Ela foi de Manaus pra Brasília, pra depois ir pro Salvador e falou: menina, eu tô com febre, não vou poder. Olha aí o termômetro. Uhum. Não vou estar podendo comparecer, né? E outra, a única coisa boa que veio disso foi a Glória. E outra! Gloria, né? E a Raquel Brito, né? E outra. E outra. Tudo aí, é outra. E outra, eu amo. Gente, diva. Gente, a Raquel Brito é muito engraçada. Tenho medo do que a gente pode estar estimulando. Sempre tenho, né? Mas ela é muito boa. Muito boa sendo tosca e bizarra. Igual a menina da bota, né? Que agora é um novo fenômeno aí, ganhando seguidor pra caramba. Fiquei feliz porque ela ganhou lá o implante nos dentes. Mas é sempre um negócio, né? A gente cria os monstros e depois fica... Depois reclama, coisa, né? É isso. É sempre que é a menina da bota? Você não conhece a menina da bota? Não. Vocês mandaram ontem pra nós lá no grupo? Oxe. Não é aquela menina que arrumou o dente? É. Que tá de chapéu de cara. Vou procurar aqui a menina. Ó, só falar uma última coisa de BBB, antes de a gente ver a menina da bota. Vocês viram a Alane imitando a neta da Maria Gladys? Não. Ah, vi. Gente, um vídeo maravilhoso de Alane falando aquela fase da clássica. Eu falo português, mas prefiro falarmos em inglês. Eu amo muito a minha avó. Ah, eu amo. Eu amo. Não vi, vou procurar agora. Não, eu mostro pra você, gata. Eu mostro pra você aqui. A gente bota pro nosso público, mas vou mostrar pro Leoz, a menina da bota, que é o grande hit do momento. Acho engraçado. Acho, né? Mas é aquele negócio. Botei aqui. Não, vou botar aqui. Então vai lá. Eu vim aqui dançar na roça. Vamos dançar com a menina da bota. Eu vou dançar, vim aqui dançar na roça. Vamos dançar com a menina da bota. E pra cantar comigo, a menina da bota. Foi chegando pelinho do forró. Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó. Eu me encontrei com velhinha do forró. Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó. Eu me encontrei com velhinha do forró. Pra ficar isso, a música? É. Eu achei que a belinha do forró era a menina da bota. Não, a menina da bota é a outra, de calça branca. Porque eu achei que a belinha do forró deu um pouco mais de carisma do que a Rita. Adoro. E aí foi legal, porque tipo, ela conseguiu, através de ter viralizado, um tratamento dentário, que ela não sorria porque tinha os dentes podres e tal. Aí isso foi legal. Mas a Mona já tá fazendo publi, entendeu? Já tá aí celebre. Adoro voando. É, entendeu? E agora já tá bombando. Em breve ela vai estar com o Lucas Budimani, né? Eu fico pensando que em breve ela vai estar no Big Brother, né? Como camarote. Debutando um novo nome, né? Pra não falar que... Igual esse menino, né? Fazendo na blogueirinha, debutando. Ai, um novo nome. Ai, gente, Alane, nunca critiquei. Ah lá, vamos ver. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor. Tá bom, exato. Cadê? Ah, sim, eu falo português, mas é melhor. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor se falarmos em inglês. Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Tanta saudade. Nossa, igualzinha. A Lani, que inclusive vai estar na próxima, na verdade, 6, né, menino? Vai estar na próxima, na verdade, 6. A bicha tá escutando, não é mesmo, né? Merece. Tá ralendo que vai ser um papel pequeno, porque eles não querem que ela sofra o mesmo tipo de pressão que Rafa Kalimann, né? Esse grande talento da dramaturgia brasileira, tá sofrendo na novela ruim das 7, né? Mas, menino, só dos vídeos que tem da Alane atuando, muito melhor que Rafa Kalimann, né? Uhum. Hoje em dia. Uhum. É porque a questão da Rafa Kalimann não é papel grande, é papel pequeno, né? Que ela já tinha feito pequeno em Renzo, inclusive. Ah. E é isso. E que nunca foi atriz, né? A Alane, pelo menos, tem lá, né? Pois é, a Alane Bia, né, que fez a personagem esses anos todos. Uhum. É. Isso é muito criativo, né, amiga? Ah, eu amo, gente. Vira e mexe, eu uso esse. Nossa, que lindo, você é muito criativa. Ai, que ódio. Ai, que inferno, cara. Que inferno. Mas, Leózio, conta pra gente aí, atualiza a gente do mundinho One Tree Hill. O que temos de novidade essa semana aí que você falou? Então, menino, tava fazendo o catching up, né, dos episódios. Primeiro a gente teve um episódio em que Bethany não assistiu o episódio, mostrando toda a sua, como é a palavra? Seu compromisso com o podcast, né? Ah, ela fez o Alzar, não, escolheu qual episódio ela assistiu. Isso. Não, porque eles comentam episódio a episódio. Então eles têm 40 minutos de episódio pra ver da semana e ir lá comentar. Aí começa o episódio de Sofia e Robert lá falando e tal. Ela fala assim, então, gente, só pra avisar o público, eu tô aqui em tal cidade, vendo meu sobrinho jogar beisebol, não sei o que, blá, blá, blá, blá. E aí Sofia e Robert ficam assim, mas por que você tá dando esse contexto todo? Aí ela, gente, não viu o episódio, desculpa. Aí eles ficam assim, então... Aí eles vão contando o episódio pra ela, né, maravilhoso. E aí no episódio seguinte, Bethany não estava, então, né, continua a briga aí, mesmo sem Hillary estar junto, porque... E Robert e Sofia receberam a grande Daphne Zuniga, né, que era a mãe de Brooke. E é essa Mona? É a menina que fazia Melrose Place, que era a mãe da Brooke, em One Tree Hill. E aí, a Melrose Place original, né, no caso, não a de Ashley Simpson. E aí Daphne Zuniga revelou... Sim, sim. Daphne Zuniga revelou que ela fez um podcast de rewatch de Melrose Place com as incríveis Laura Layton, né, que era a Sidney da piscina. Sidney da piscina, mãe de Ashley Simpson. Sim, e Kushner e Thorne Smith. As três juntas. A foto promocional do podcast é elas na frente da piscina, inclusive. Já passei pra Erika se fazer o catch-up. A Erika já falou, gente, já levaram os famosos todos, os homens, não tem mais convidado pra levar. Falei, ah, vamos levar os três juntos, né? Aí o nome do podcast é Still the Place. É do iHeart Podcast também, que é o mesmo que produz o Drama Queens, né? E aí a gente vai ver se as três vão permanecer juntas ou vão brigar também, igual aconteceu entre as meninas de OTH. Uhum. Amo. Esse você também vai ouvir? Não. Não vi Meryl's Place, né? Ah, pois é, acho que a gente podia fazer um catch-up aí de Meryl's Place, né? Eu acho que se fosse a nova... Que? Podia ter na Disney, né? Acho que não tem. Acho que é muito antiga. Porque Meryl's Place é um grande clássico. Se tivesse no stream, a gente via. Acho que é muito, né, difícil. Menino, vendo aqui um pedaço da música de Shawn Mendes, né, dizendo: pensei que estava prestes a ser pai. Me assustou pra caramba. Ainda sou uma criança. Às vezes ainda choro com minha mãe. Quê? Gente, um homem velho desse fazendo... Não é? Foda. Em breve farei 15 anos, né, já diria. Né, agora a pergunta é quem ele engravidou, quase engravidou. Será Camila Cabello? Camila Cabello. Ou então o Charlie Puff, né? Ou então o Eduardo Sasser, né? Ah, o sonho dele. Ah, esse... Nossa, Leoz, eu amo gente que me conhece, né? Vocês a nossa gente conhecem tão bem. Chega a ser desagradável. Chega a ser desagradável. E eu sempre falo suas alunas, sempre falo suas alunas. Nossa, duas vagabundas que se conhece é maravilhoso. Adoro. Imagina Edu falando, estou grávido de Shawn Mendes e vou ter meu filho no Brasil. Duvido que ia ter meu filho no Brasil. Ia ter meu filho bem longe daqui. Jamais. Jamais. Só não vai ter no UK, porque no UK só tem gente feia. Não, ia ser canadense. Vai que seu filho vira um Targaryen, né? Que? Inclusive, Leozio deu uma compartilhada aqui num conteúdo interessante. Os anões não gostam, então só vou mostrar por desencargo de consciência mesmo, porque estamos todos na chamada, mas os anões não aprova esse tipo de conteúdo. Achei pesadíssimo. Né? Eu também achei muito pesado, né? Mas é sobre isso. Gente, não sinto muita coisa, não. Esse homem. E tá tudo bem. Né? Então, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. O que eu não achei pesadíssimo foi o pornô de casuto, né? Menino, né? Que teve esse bafo aí. Que foi quem? Foi Zanon que trouxe pra gente essa informação? Foi, né? Porque essas fofoca obscura é eu que levo, né? Não, não é nem obscura, né? Fofocas do universo do Kay. Não, é obscura, porque ele não compartilhou, né? Porque aí os fãs estavam lá. Ai, gente, Cazuto deve ter tentado esconder por tanto tempo isso aí, ele deve estar triste. Sabe, as pessoas sabem o que ele tá sentindo naquele momento, né? Ele lá dando pra três, ele tá lá preocupado que as pessoas tá. Mas e aí, gata? Você que viu, né? Menino. É um conteúdo interessante? É horrível. Não, nem um pouco. É muito, muito ruim. Uma porque, assim, pra quem não tá entendendo, The Boyfriend, que a gente comentou, né? Das Japas Sivas. O boy mais querido por todas, que todo mundo queria comer, vazou o nudes. O nudes não, vazou um vídeo. Não, um pornozão mesmo. Um pornozão. Um filminho. É um filme de amor intenso. De o quê? Uns 40 minutos? Eu não lembro se é tudo isso. É, 40 minutos. Ah, eu não lembro a duração, que eu fui pulando, só vendo coisa horrível. Eu fui pulando e vi, tipo, 30 segundos no total. Também fui pulando, mas eram uns 40 minutos, sim. A gente vai falar que viu pulando, o povo vai achar que a gente usou o vídeo para propósitos nefastos. Não foi o caso, porque é horrível. Não, a gente foi avançando para a frente, fast forward. E... porque assim, gente, não tem como... tesão naquilo, é muito ruim. É uns homens mascarados, né? Uns grandalhão mascarado. O caso então... tu tá com o cabelinho de cuia assim, todo twinkzinho. Dizem que faz uns 5 anos que é de uns 5, 6 anos atrás. Não, acho que até mais. Parece mais, que ele tá bem diferente. Uns 6, 7 anos atrás, né? Aí o povo preocupado, né? Ai, será que ele era menor de idade? Eu falei, não, gente, um homem velho desse não era menor de idade, nunca. Um homem CLT, né? Então, aí vazou que ele fez um vídeo por Nex, um gangbang, né? Ele, mais três homens mascarados, e ele era a janta, né? Adorei o comentário que falou assim, gente, ele ficou lá fazendo a dividida entre três no programa, não sei o que, ele dava conta de três ao mesmo tempo fácil. Adoro. Mas, gente, como o Zanon falou, ele tá morto no vídeo, assim, tipo, só parado, deixando os homens fazer o que quiserem com ele, igual a Estrela do Mar. Ele fica assim. Ficou uma Estrela do Mar, é foda. E uns pintos cinza, tudo no vídeo. Ah, gente. Pequeno, né, menino? Que loucura. Ah, isso aí não julgo, mas cinza, né? Não, mas eu acho que não julgo nada. Eu julgo, assim, o conteúdo do Pornex, que eu acho que não... É ruim, né? Bem ruim, foi bem é ruim. É só o homem lá deitado, sem ação nenhuma, e os outros lá em cima dele também, sem uma fala, assim, sem chamar de vagabunda, sem dar tapa na cara, nada, né? Sim. E tem uma hora que um dos mascarados de pinto cinza vai gozar na cara dele, e aí sai um... Tem uma hora que um dos mascarados vai gozar na cara dele, aí sai um tijolo, assim, uma pasta pesada. E ele fica assim... Porque o que o Sasta fala, eu gosto da história, eu gosto do contexto antes, eu não gosto só do negócio. Da história. Eu gosto de me envolver na premissa do negócio. Lá não tinha, entendi, era só entendi. Ele chega na câmera, fala, e daqui a pouco os homens tá lá, mandando ver nele. Uhum. Ele lá, tal como o Gianni Prioli, só um depósito, né? Ah, que horror! Socorro. Ai, que horror. Que horror. Mas aí, já descobrimos se ele tá com o homem do frango ou com ela? Não, então. Aí teve um reunião, né? Já pode emendar o reunião? Claro, por favor. Aí teve na Netflix, teve um reunião, né? Pra saber como estão nossos meninos boyfriends na pós, né? Que o programa deve ter sido gravado no final do ano, eu acho, ano passado. Foi ano passado, no final do ano passado, é. É. E aí, soubemos agora... que Shun foi morar com os pais de Dai, né? É, então. Uhum. Tem esse sabá que Shun foi morar por 3 meses. Eu amei o povo que disse, ah, agora ele tem uma família. Porque assim, meu Deus. Ah, pronto, né? Nossa Mili. Amo. Ele tem uma família. A nossa Mili. Fala aí, depois Mili, uns... quando ela não volta, eu te mostrei lá aquele canal que eu achei que tem todos os capítulos Chiquititas. Uhum. E aí, revendo ali. Gente, mas a Mili vai embora cedo na novela, né, menina? Achei que ela ficava um pouco mais, mas ela vai embora bem cedo da novela, né? Mili vai até o fim da terceira fase, então... Que eles dividiram primeira... por temporadas, né? Sim. Que a primeira é bem grande, né? Tipo, começa com as 8, depois vai, mais chiquititos. Aí a segunda é que eles vão pro segundo raio de luz, que é o da Porta Rosa. E aí a terceira é uns 3 meses, isso. Só a Mili vai embora. Que eu falei, gente, fui avançando ali, tá, fui vendo o primeiro e último capítulo, né? E eu falei, mas gente, mas a Mili já desapareceu, agora tem as outras crianças protagonistas, né? É, Carla é tipo Dias. Um ano e meio de novela que ela fica. É. Mas Carla Dias já entra na segunda, aqui. Aí depois acho que fica Tati ainda até a quarta, mas já entra Stephanie Brito e tudo, e a quinta já é do Celeiro, né? É, do Celeiro, né? O grande hit. A árvore do... O livro da vida. Que sai voando no final da novela. Passado, chocado. A árvore da mais fales, né? Anão. Não, então, aí do grande hit, então. Tá, então. Aí tá Ida e Shun, né? Que eles são o último que atualiza. Mas assim, eles revelam que Shun foi morar com os pais de Dai. Olha. Shun sempre um encostado, né? Porque todo mundo fala, qual que é a sua profissão? Aí Shun fala artista. Pra mim, artista é um pouco ambíguo, né? Você pode ser qualquer coisa sendo artista, né? É, vendendo miçanga na praia, né, menino? Claramente. É. Artista, tá lá fazendo coisa. E aí ele fala que foi morar com o pai de Dai, e aí Dai e Shun parece que estão morando juntos agora, faz um tempinho. Os pais não. dele? Não, tá os dois sozinhos agora morando junto. Graças a Deus, né? É. Aí agora Shun tá lá só na cola do Dai sendo sustentado, né? Porque vamos folgar. Aí teve essa atualização. E eles criaram até um canal no YouTube, né? Porque pelo que eu tava vendo do povo que acompanha esses casais da Ásia, é normal um casal asiático fazer canal no YouTube. E aí eles têm um canal no YouTube agora que vai tirar dinheiro disso aí, né? Eles devem ter ficado um tempo sem poder falar, né, do relacionamento, e agora vão capitalizar. Certíssimo, né? Besta é nóis. Não é nada. Aí teve aí o Kazuto e Alan, eles aparecer lá na reunião e perguntar, e aí, vocês estão juntos? E aí foi mais ou menos assim. Alan como é que eu tinha falado? Alan disse que está namorando Kazuto, mas Kazuto não respondeu nada, entendeu? Tipo, ele meio que, assim, são muito amigos, ele sai de rolê junto, mas não tem nada. E é Kazuto, tá vendo pau amigo. Alan, estou namorando Kazuto, entendi. É, mais ou menos isso. Alan quer muito, muito comer Kazuto, tal qual ele foi feito no Gang Bang, mas Kazuto não tá muito afim, não. E o Homem do Frango tá lá? Menino, o Homem do Frango tá lá, né? Aí eles fez um, trouxe um shake de frango pro povo, pros comentaristas que tava lá fazendo essa reunião tomar. Nojo. Aí uma delas achou nojento e a outra falou, gente, até gostoso, dá pra tomar de cabelo curtinho. Ai, credo. E aí, do final, assim, ele aparece com um quadro que ele desenhou dos caras, também comentarista. Ai, todo dia esses desenhos. Todo dia esse homem desenha os outros, né? Mas ele artista que chum, né, menino? E o feio, se humilhou? Não, não falou nada, tipo, feio só feio mesmo. Ah, só foi maquiado. Eu era barista, né? Eu ia falar barista. Era barista e modelo, né? Aí ele deixou o emprego de barista e está focado na carreira de modelo. E o do óculos falou, se contou pros pais? Contou pros pais e falou que os pais dele falaram que se ele estiver fazendo. Foi bem bonitinho ele falando. Que se ele estiver feliz, é que eles estão felizes do jeito que ele é e tal. Ele falou mais nessa reunião do que ele falou nos 10 episódios de The Boyfriend, que não falava nada, né? Aí nesse aqui ele falou muita coisa. Que ele falou que é mais velho, cuidava todo mundo, mas aí depois ele descobriu que ele também precisava contar, que diferente dos outros ele não era assumido, que ele é coreano, né? Ele não é japonês. Aí a cultura é diferente e tal. Mas é a mesma coisa, né? Mas ele falou que tá tudo bem. Como se no Japão fosse muito de boa. É, fosse muito suave, né? Coreano pelo menos tem os BL. Amo. Tem BL americano também, né? Que a gente comentou semana passada. Sim. Adoro BL americano. Nosso dorama americano, né? Dorama americano. Mas eu acho que em resumo foi isso. Não teve muito mais. Mas é aquilo que eu falei. Os caras já, tipo, atingiram 1 milhão de visualizações nessa reunião no YouTube. Não sei porque nem lançaram Netflix. E pra mim não era esse sucesso todo. E aí você vai no site X, gente, é o tempo inteiro. Dai Shun. O povo fala, gente, que elenco carismático, que não sei o quê. Eu falei, gente, o povo tá. Então logo vem The Boyfriend 2 aí, né? Quero ver fazer no Brasil. Não, mas aí vai ser uma putaria, né? Que isso, menino? Respeita. Você jura que vai ser esse romancezinho, água com açúcar, que foi do Japão? Todos tímidos. Aham. Uhum. Todos tímidos, claro. Então deve vir a cerveja depois. Todos timidozinhos. Maravilhoso, apenas. Mas tá só, pra quem quiser assistir, tá só no canal da Netflix Japão. Uhum. E aí é falar. Japonês, que é o áudio original, né? E aí tem legenda em inglês só, não tem legenda em português. Exatamente. E o vídeo do caso, tu procurem. Mas no website X tem lá. É, não indico. Não recomendamos. Não recomendamos. É o que eu falei, é o conteúdo que é mal feito. Se tivesse uma storyline, uma jornada do herói, né? Lá dentro do. Se não fosse ele como uma estrela do mar, né? Já ajudava pra caramba, né? A estrela do mar me matou muito, gente. Já não dava uma valorizada. Para, garoto. Olha, Ásio, atualizando aqui, menino, o vazamento da LEC vazou também 3 episódios de Stranger Things não finalizados. Ah, esses aí eu vou atrás. Porque... Vazou Heartstopper também, né? Uhum. Vazou 7 episódios. Ixi, de 8, como... né, menino? Nossa, mas como vazou tudo isso aí? Eu tava falando com o Leozio que eles mandaram o conteúdo pra poder. Como agora vazou Stranger Things, acho que essa história já não cola mais tanto. Que aparentemente tinha sido levado pra um estúdio de dublagem e o estúdio de dublagem tinha sido hackeado. Mandou pra Herbert Richards. Ah, adoro saudades, inclusive. Herbert Richards. Muita saudade da Herbert Richards. Por onde anda a Herbert, né? Beijo. Beijo. Menino, aqui pra gente fechar nossas amenidades, né? Xuxa e Angélica, né, menino? Vão fazer a estreia da nova temporada da gloriosa Batalha do Lip Sync, né? No domingão. Então, vem aí. Anotem. E Taran? Essa tá me esperando, né, menino? Taran. A nossa Madame Teatim. Tá subindo no arquivo ainda, é muito grande, né? Muito pesado. Será que vai vazar? Também igual os... Podia vazar. Chegou a compra do Nubank aí, hein? É verdade. Não, é meu apito do meu celular mesmo. Eu não dei o Nubank. Ih, olha ela. Maravilhoso. Vamos começar com as nossas pautinhas da semana. E já que a gente falou de conteúdos da Netflix asiática, eu assisti essa semana. Lá vem, né? A série que a gente Eu sempre acompanho muitos realities coreanos, né? Eu sempre acompanho. E estreou... E tem um monte de boyfriend. Não, não entendo. Cara, japonês, não era coreano, por isso. Bum. Não, mas é porque eu gosto de ver games, né? Não, não realities assim. Eu prefiro ver game shows. E aí estreou na semana passada um reality show chamado Batalha de Influencers, né? Batalha de Influencers. Inclusive ia estar na pauta desse programa, mas eu acabei tirando ele, porque, né, achei que não poderia ser legal. Mas eu confesso que me surpreendi, apesar de que, pra mim, sempre é um problema, a gente já viu, que todas essas produções coreanas, japonesas e tal, sempre os episódios são muito longos, né, com mais de uma hora e vinte de duração. E nesse Batalha dos Influencers não é diferente. O primeiro episódio tem uma hora e 27 minutos, é gigante. Mas, falando um pouco do que ele é, né, eles decidem pegar 77 influencers de várias redes sociais, né, TikTok, YouTube e tal, e para competir quem é o mais influente dos influencers. E quem ganhar o prêmio vai levar 300 milhões de wones, que eu fiz a cotação ontem, e era em torno de 1,2 bilhão de reais. Ah, dá bastante frango. Dá bastante frango. E aí, eles pegam influencers de vários tamanhos, né? A maior tem 25 milhões de inscritos e o menor tem 17 mil inscritos só. E aí, eles colocam essas pessoas juntas e elas vão ter que passar por 5 etapas. E aí, a cada etapa, as pessoas vão sendo eliminadas, né? E assim, no primeiro episódio, nesse de 1 hora e 27, eles passam, sem sacanagem, 37 minutos apresentando todos os 77 participantes do programa. Tá? Senhor da Glória. É, assim, desesperador. Desesperador real, né? E aí, a primeira prova, que vai eliminar 47 participantes, é uma simples troca de like. Cada influencer vai ter 15 gosteis e 15 não gosteis, né? Pra poder trocar ali. Você vai escolher 15 pessoas pra dar um like. Exato. E aí, eles só falam isso. E aí, eles ficam especulando. Ah, vai ganhar quem tiver mais like. Vai ganhar quem levar menos dislike. E aí, vai rolando toda uma confusão, né? Várias expectativas. E, na verdade, quem é o mais influente, né? Os mais influentes vão ser as pessoas que tiverem o maior número de likes e o maior número de dislikes combinados. Porque você receber um dislike também é uma forma de você, né, ser influente. Um sinal de que o seu conteúdo tá afetando aquela pessoa, né? Seja de forma negativa, mas tá afetando. Então, tem isso. Aí eles fazem todo um corte lá. Aí depois a segunda etapa. Qual é a segunda etapa, gente? Eles têm que fazer uma live de uma hora. E no final de uma hora eles vão eliminar metade. E depois vai ter uma outra live de uma hora, que a cada 5 minutos eles vão eliminando uma pessoa e salvando uma pessoa. Mas e cada aí, um tipo, faz galera... uma live individual ou em grupo? Individual. Cada um faz uma live individual. Ah, por isso que o programa é longo. Mas a gente, pelo menos dessa vez, a gente não vê a live toda, né? Mas a gente vê vários trechos e eles vão eliminando. E aí tem todo o joguinho, né? Porque, tipo, a galera que faz TikTok não necessariamente tá acostumada a fazer live. Então, supostamente, quem faz YouTube teria uma vantagem maior nesse desafio e tal. Aí o terceiro desafio é de fazer... É tipo a bolha coreana. É o Corrida das Blogueiras. É uma boa comparação, Corrida das Blogueiras. E aí agora o último desafio, né, que eles liberaram 4 episódios, semana que vem vão liberar os 3 últimos, é de montar um feed no Instagram, né? Quem tiver as melhores fotos vão passar para a próxima fase. Só que vão ser disputadas essas fotos em duplas. E para você escolher quem vai ser sua dupla, é um leilão. Porque eu esqueci de falar que o valor do seu... o valor da sua influência, por exemplo, Leózio tem 5 milhões de seguidores. Eles vão converter 5 milhões de seguidores em dinheiro. Então, aí eu tenho 10 mil seguidores. eu valho menos em dinheiro do que o Leózio, que tem 5 milhões. Se eu for eliminado, o Leózio absorve o meu dinheiro. Se o Leózio for eliminado, eu absorvo o dinheiro do Leózio. E assim eles vão... os valores nunca vão ultrapassar os 300 milhões, né? Entre os participantes que estão online. E isso, eles usam um colar, né? Que fica com o valor deles. Eu tô até procurando aqui pra vocês. Batalha de influência. Fica com um colar que mostra o valor e também mostra a quantidade de seguidores que você tem, né? E assim, é minimamente divertido. Acho que eu achei aqui uma fotinho. Ah, não, tá bem pixelada. Ah, essa aqui tá melhor. Cadê? Mas achei minimamente interessante, assim, né? Divertido. Só os episódios que são muito longos. Muito, muito, muito, muito longos mesmo. E aí é um pouco, assim... Mas aí você vai avançando os episódios também, porque nada te impede, né, amigo? De você ir avançando o episódio. O episódio que tem a parte das apresentações, eu fui só, ó, avançando. Até chegar na hora que começava o desafio. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Tá vendo aqui os colarzinhos? Fica com o seu número de inscritos no colar. E depois fica com o seu valor... quanto você vale em dinheiro, né? E aí, conforme você vai sendo eliminado, o valor vai sendo redistribuído entre os outros participantes até o final da temporada. Achei bacaninha, né? Nada assim que muda a sua vida, mas interessante, tá? Bacaninha, bacane. Tá? Mas é isso. Foi o que eu assisti aí de diferente nessa semana. O glorioso A Batalha de Influencers, tá? Mas eu queria saber, né? Eu realmente não sei. Se Zanon começou aí a acompanhar o glorioso RuPaul's Drag Race, né? Filipinas. Adoro, né? Já vai mamar a pau. Mamar a pau, né? Não é? Menino, começou ontem, né? Ontem, na gravação, né? Na verdade, quarta-feira, né? Começou já o primeiro episódio, eu achei um bafo. Um bábado, né? Como diria. Um bábado. Os drags brasileiros. Porque assim, das franquias que tem adjacentes à original, é a que uma das que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. Porque as drags me lembram muito as do RuPaul lá da primeira temporada. É barraco. Achei que era México que você mais gostava. Ah, é, nossa, adoro tanto México. Tô assistindo à vontade. Hoje eu vi que saiu o episódio e falei assim, ah, será que eu assisto? Aí eu já tava com sono antes agora da gravação, né? Não gosto. Mas você não gosta do México, das drags ou do Tonhão? De tudo, é tudo horrível. De tudo, é o conjunto da obra. O último que eu fui ver era um musical de Marias, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes e tal. Aí eles exaltaram as que foram piores, mais ridículas, deram prêmio pra uma vilã mega caricata e tiraram a menina que foi bem. E, tipo assim, de graça, eu falei, ué. Menina, eles conseguiram estragar uma coisa que tem Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar. Maria do Bairro gay, né? Uhum. Foi muito ruim, gente. Gente, muito ruim. Muito, muito. Sabe? Eu acho que um dos piores musicais que eu já vi de um pouco. Porque, olha... Mas, enfim, né? Aí começou Filipinas. Tem as participantes pra quem assistiu Queen of the Universe 2. A Maxi, que era da Filipinas, né? Tá lá. Ela que foi aquela... Que se machucou, né? Que teve algum problema que eu não lembro qual foi. E aí ela foi eliminada, não fez o requisito, não pôde participar. Ela chegou no final e machucou o joelho, eu acho. Teve um mega negócio. Não, não chegou na final, não. Não, ela estaria no episódio final e aí se machucou e tiraram. É, foi assim. Aí ela é uma das melhores, assim. Ela, tanto que ela nesse primeiro episódio já ficou até no top 3, assim, das melhores. Ela é bem boa e ela vai com a irmã, foi com a irmã dela, que é a irmã biológica mesmo, que é mais nova que ela, só que a irmã é tipo é o oposto. A Max é toda mais contida, tipo, é engraçada e tal. Mas é uma drag normal, né? A irmã dela é uma farofa, que é maravilhosa. Adoro uma drag normal. Gente, ela é muito engraçada. Adoro quando tem irmã, tipo Sugar and Spice, perfeito. É. E aí ela tá lá. Aí tem as outras drags lá também, das Filipinas. Muito boas, sim, tem umas meio ruizinhas, mas tem muitas, muitas boas. E sempre eles entregam entretenimento. No Untucked já teve barraco no primeiro episódio. Então, sempre a Filipinas me entrega esse tipo de conteúdo maravilhoso. E eu achei... Assim, o desafio foi meio fraco, que foi um desafio de fazer um vídeo viral do TikTok. Batalha dos influenciadores. É, Foi, eu acho que o primeiro episódio chama Viral Queens, uma coisa assim. E aí, elas fizeram o vídeo, que foi meio ruimzinho, teve uns bons, assim. E depois elas fizeram a runway de Hometown, né, pra se lembrar, assim. Aí teve uma maravilhosa, que ela foi de... Ela fez uma homenagem, porque os pais dela têm hanseníase, tinham hanseníase. E aí a cidade que ela mora, ela é tipo um centro de cuida de pessoas com hanseníase. E aí ela foi com toda uma roupa que ela é emulando como se ela tivesse hanseníase, assim. Bem, bem bonito o negócio que ela fez, assim. E aí todo mundo chorou, né, que ela contou a história. Foi bem legal, assim, o dela também. E a drag é muito boa. No geral, foi um episódio muito bom, assim, de estreia. Então, espero pra ver mais o que vem aí. Maravilhoso. Maravilhoso. E o Lip Sync, né, não teve... Já vou avisar que não teve eliminação, né? Que agora, ultimamente, foi essa palhaçada. Mas foi um Lip Sync for the win, que foi muito bom. Muito todo bom dia mesmo. Agora isso, de não ter mais Lip Sync, né, menino? Uhum. Agora, Canadá vs The World está entregando entretenimento e eliminação. Uhum. Temos aí Fista Lixos, né, exigindo ganhar. Mesmo quando ela é elogiada, ela fala, não estou com roupa de safe. Faz um escândalo. Mas, e tivemos uma eliminação da grande Tainomi Banks, né, contra o Cheryl, que fizeram um lip-sync horrendo de What the Hell, da Yves Lavigne. É, pelo menos o Cheryl foi melhorzinha, né, porque Tainomi foi péssima. Nossa, mas Tainomi é péssima sempre. O povo fala assim, ela arrasa no lip-sync, que é a deusa da dança, não sei o que. Ela chega lá, fica com cara de cu. E ela foi eliminada logo no começo também, no, na temporada dela, né? Uhum. Ruim demais, tá, nome, gente. É. Ave Maria. Enquanto isso, Alexis Mateu, vencedora do baile, maravilhosa. Alex foi muito boa mesmo, gente. Lemon também tá indo bem em todos os episódios. Não, acho que ela mereceu o raio ali, viu? Menino, Lemon disse que comprou a roupa de gatinho no Masked Singer na Shopee, né? Uhum. A Fista Lixos falou que cortaram o comentário do Brad falando que ela entrou pra história, não sei o que. Ela falou, gente, mas é uma roupa da Amazon. É, ela foi de gato espelhada do Masked Singer 1, né? Sim. Mas assim, não, eu gostei, pra mim ela foi muito boa, mas eu acho que a Eureka merecia mais o top ali do que ela. Que eu acho que merecia. Sim. Mais. A Eureka foi safe e ela foi high, mas tudo bem. É porque a Eureka só foi boa na roupa dela, né? Nas outras tava pod. Não, na roupa do coisa do robótico também tava boa. É. Menino, bota seu telefone no silencioso, garoto. Ah, gente, as pessoas ficam mandando mensagem essas horas da noite. Ai, é. É minha mãe. Né? Minha mãe não ela pode. Mandando mensagem. Eu coloquei no vídeos. Aí quando ele pode mandar mensagem a hora que ela quiser. Ela fica me mandando, sabe o vídeo daquela mulher que fica pondo molho nas coisas e come? Aí ela fica me mandando que eu morro de onde aquela mulher que ela mete, porque assim, eu como as coisas com ketchup e eu ponho muito ketchup. Só que essa mulher com a maionese, mostarda, sei lá o que, tudo põe muito molho. E ela fica me mandando de sua mulher. Falar que nojo, ela fala assim, você não põe ketchup nas coisas? Aí é a mesma coisa que você. Eu tiro com a minha cara, filha da puta. Que maravilhoso, que maravilhoso. Ai, ai, tudo pra mim. Mas, menino, vamos seguindo aqui na nossa pauta, então, gloriosa. E vamos falar de, né, o guia das meninas boazinhas aí do assassinato tudo, né? Good Girls Guide to Murder. Nova série da Netflix, que não é da Netflix, né? Na verdade é da BBC. E chegou aí com a menina Enid, né, de Vandinha, como protagonista. E 6 episódios, né? Primeiro episódio gigantesco também. Demora pra porra pra acabar. E basicamente é o quê? Tem essa pequena cidade onde rolou um crime há 5 anos, né? Que a... Como é que era o nome da menina que desapareceu, gente? Andy, né? A Andy desapareceu numa noite, que é inclusive a primeira cena que a gente vê a Andy andando meio desorientada pela cidade à noite. E a gente vê que ela tem uma pancada na cabeça ali, sangrando. Um rombo na cabeça. Exato. Quase um zumbi do The Walking Dead, né, menino? Com um rombo na cabeça. E aí a gente descobre que depois o namorado dela foi acusado e ele acabou, né, se matando, assumindo a culpa desse assassinato. 5 anos depois, a gente encontra a gloriosa Pip, né, que é essa menina... Chata. Essa menina chata que decide do cu dela que vai fazer um trabalho da escola que é investigar o assassinato e descobrir quem matou a menina, que ela não acha que foi o menino. E aí eu fico pensando assim, e isso era pra ser uma premissa boa da série, menino? Pra ficar com vontade de assistir? Né? Eu fiquei meio confuso, é que ela fala assim, eu preciso fazer um TCC, né? Aham. Uhum. E aí eu vou fazer o meu TCC e investigar a morte da fulana. Aí a outra fala, mas já sabe quando a morte da fulana foi na mão. Ela fala, eu acho que, não foi. Eu vou atrás pra descobrir. E ela sai fazendo perguntas inconvenientes pras pessoas. Exato. E simplesmente ela decide fazer isso porque a Mona um dia passou por ela quando ela tinha 3 anos e falou assim, segredo, não conta ninguém que eu tô aqui. E aí ela ficou encantada por essa Mona. Ela ficou encantada pela Mona e aí decidiu, depois de 5 anos, ninguém se importa. É, pelo que eu entendi, ela se sente culpada da menina, né? Ter morrido, matarem ela, né? Pô, mas levou 5 anos pra ela se sentir culpada. Porra, agora, só agora ela tem que se fazer, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu adorei esse TCC, que é uma investigação criminal. É, investigação criminal. Aí ela faz um mural lá do CSI com todo mundo. Sai entrevistando todo mundo. Posso fazer pergunta pra você? Posso te perguntar um negócio? Posso fazer um negócio aqui? Vou gravar aqui, hein, rapidão. A nossa isso. Verônica Mars britânica, né? Porra, mas Verônica Mars tinha carisma, né? Essa menina não tem carisma nenhum. Essa menina é só depressão. Nossa, ela é muito chata. Eu ainda vi o segundo, né, menina? Ainda fiz isso. Você sempre tem essa barra de ver depois mais, né? É pra ver se dava uma engrenada, porque são só 6 episódios, não tem por quá. Eu fui assistir, né, Zanon? Você falou assim, nossa, o primeiro episódio é muito ruim, muito chato. É. Aí eu pensei assim, essa Mona deve ter visto inteira, né? Não vou nem comentar nada, pelo menos foi só o segundo. É, eu só vi o segundo. Porque, e melhorou? Assim, não melhora, menino, porque é basicamente a mesma estrutura. Ela sendo inconveniente atrás das pessoas e tentando descobrir quem tava envolvido lá com a Andy, além do namorado, né? Aí enrola 50 minutos pra no final ela descobrir que a Andy tava metida com droga, tava vendendo droga, né? E aí o menino lá, todo seduzente, só com torso nu, desse e fala pra ela assim, ah, mas pra você saber o que aconteceu, você vai ter que ir na festinha do inferninho. E essa festinha não é para boas garotas como você. E ela com a cara sedenta, assim, olhando pra ele. Ai, nossa. E aí eu já li em algum lugar que ela vai conseguir subornar o traficante com 60 libras. Para o traficante contar coisas pesadíssimas da história lá, da história da menina. Aí eu fico, então tá, né, menino? Que loucura. Mas eu confesso que eu não consegui engajar, né? Não consegui engajar. Acho que os cenários são belíssimos. Acho que ali a Inglaterra que eles escolheram para fazer a série, sucesso demais. Mas mudou tanto sono que eu não consegui nem reparar no cenário. Mas essa protagonista é muito chatona. Nossa, muito, chatona. Muito, muito chatona. Muito chatona. Nossa. Aí ela fica atrás do irmão do menino lá, né? Ai, eu acho que não foi ele não, hein? Acho que não foi ele não. Vou te ajudar a provar. Aí ela, segundo ela, pega o celular da morta, fica chamando lá a menina, que foi a última, a outra amiga. Umas pataquadas. Aí ela tem esse grupo de amigos que não serve pra absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Esse grupo de amigos dela não serve pra nada nessa série. Nada. E eu queria muito até indicar pras pessoas se fosse legal, mas não é boa. Pode ser que esse livro seja muito legal, muito interessante, mas a série é complicada. É só pro mínimo. Não tô dizendo assim, ah, é uma série ruim. É uma série chata, uma série que não te faz querer saber o porquê que essa Mona foi morta, né? Você alimentar a pesquisa da gatinha. Não te faz querer, né? E vocês, meninos? Eu tô aqui falando muito, né, sozinho, né? Alimenta o plot da gata. Não, eu achei lamentável Futebol Clube isso aí. Não consegui ver mais de meia hora. Nossa, não, eu vi, eu falei assim, eu fiquei na esperança, vai ficar bom, né? Você fica com aquela expectativa, né? Mas aí não ficou bom nunca, porque a menina é muito chata e quando o protagonista é muito chato, eu não consigo continuar. É aquela velha máxima, né? No começo tava meio tedioso e no final tava igual ao começo. É, e eu acho que essa série ainda tem esse problema de que, assim, várias séries são super cansativas no episódio, mas pelo menos ali no final eles te oferecem um cliffhanger que vai fazer você querer a assistir o segundo episódio. E essa série, ela não faz questão nem disso. Ela fica contando com a sua boa vontade de dar o play no segundo episódio automaticamente. Entendeu? É um problema dessas séries de streaming de binge watch, né? De ficar, você fica assistindo atrás da outra. Então eles não fazem os plot twist, né, pro próximo episódio. É. Tinha que aprender com Juliana Paz e Pedaço de Mim. Pedaço de Mim, todos os episódios tinham um twist. Sim. Um duplo de escarpado maravilhoso. Então acho que tinha que ser sim, mas eu fiquei bem... Eu acho que eu fiquei quase indiferente a essa série, assim. Tentei mesmo ver o segundo, mas não ornou pra mim, infelizmente. Né? Mas paz. Agora, se nessa série não acontece nada, na outra série, que na verdade é uma novela na Netflix, né? Acontece tudo. Acontece tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Porque a gente tá falando de Devolva Minha Vida, né? Nova novela colombiana. Devolva-me. Deixe-me sozinho. Devolva-me o ar. Ih, do nada. Logado musical. E Devolva Minha Vida, novela colombiana da Netflix, né? A gente teve a nossa novela aí, Pedaço de Mim, com seus gloriosos 18 capítulos. Pedaço. E Devolva-me tem 60 capítulos, né? Ela tem 60 capítulos e ela já começa numa confusão inacreditável que eu tive que voltar umas 3 vezes para poder entender o que que tava acontecendo, né? Porque a gente tem a jovem Mariana ali com uma arma em sua cabeça, tentando proteger seus filhos. E aí, de repente, chega uma galera e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? What's going on? What's happening? Né? E depois, quando você vê a sinopse, você vê que essa série vai se passar entre os anos 50 e os anos 80. Né? E o que mais me impressionou, eu vi 5 capítulos, né, da novela. O que mais me impressionou é que, não necessariamente até o 5º capítulo, mas nos 3 primeiros capítulos, acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você fica assim, meu Deus, como é que eles vão levar isso até 60 capítulos? Porque só nos 3 primeiros, eu vou elencar pra Zanon coisas que acontecem até o 3º capítulo dessa novela, tá? Que Mariana, ela é uma filha do fazendeiro mais poderoso ali da cidadezinha na Colômbia, ele manda em tudo, tem várias pessoas que trabalham pra ele, que servem a ele, quase o Zé Inocêncio de Renascer, só que ele é da fazenda em geral. E aí, Mariana cresceu, né, com Josefina e Joaquim, que são seus dois melhores amigos, vale dizer que são negros, porque essa série vai explorar muito essa questão do racismo, muito, muito, muito, muito, muito. São negros, são funcionários, são filhos do funcionário da fazenda, mas que são os melhores amigos, desde criança. E aí, quando eles crescem, Mariana, obviamente, se apaixona por Joaquim, né? Ela se apaixona por Joaquim, se entrega ao amor de Joaquim, e Joaquim planta uma semente no corpo de Mariana, né? Deixa lá a semente do amor em Mariana. E aí, Mariana descobre que está grávida e decide que ela vai fugir com Joaquim, porque tá rolando uma série de rebeldias na fazenda, né? Dos próprios funcionários da fazenda, tentando invadir a fazenda, caramba. E acaba que eles decidem acusar o Joaquim de estar envolvido nessas revoltas. Então, o que que eles fazem? Eles decidem prender o Joaquim e levar ele embora dali. E eles prendem a Mariana num convento para ela ficar lá até ela ter o filho. Quando ela vai ter o filho, o capanga do pai dela paga ao médico para fingir que o filho morreu. E aí ela fica doida e vai parar no hospício. E fica levando eletrochoque para poder ficar doida. E o homem, né, Joaquim, consegue fugir do carro da polícia, mas leva um tiro do capanga, do pai de Mariana, cai no rio, fica desmemoriado, é encontrado por uma família no meio do mato. Ao mesmo tempo, depois, ele começa a recuperar um pouco da memória, foge dessa família, vai trabalhar como funcionário legal de uma fábrica, depois decide, com o melhor amigo dele que ele conhece na fábrica, atravessar a fronteira para os Estados Unidos, é preso na fronteira dos Estados Unidos, vai preso, fica trabalhando na fronteira como prisioneiro, e tudo isso em 2 capítulos e meio de novela. E eu assim, meu Deus, quanta coisa, o que está acontecendo? Estou ficando sobrecarregado. E aí, Mariana tem o filho, né? O capanga paga a uma enfermeira pra ela sumir com as crianças. Só que ele só fala assim pra ela assim: ah, pega a criança negra e some com ela. Só que tem duas crianças negras. Então a mulher pega as duas crianças, bota no cestinho e bota na beira do rio, tal como Moisés. E aí depois essas crianças são encontradas num orfanato e as pessoas acham que elas são irmãs só porque elas estão juntas e são crianças negras. E aí, menino, eles levam essa criança pro orfanato. E aí o pessoal fica falando, o orfanato fica falando assim: ah, são irmãozinhos, são irmãozinhos, são irmãozinhos. E aí vem um casal pra adotar essas crianças. A funcionária do orfanato se apegou a elas, não deixa adotar. Fala que ela mesma vai adotar as crianças, não sei o quê. Contrata um velho bêbado pra fingir que é marido dela, pra ela conseguir adotar as crianças. E aí, no final do quinto capítulo, ela tá lá com as crianças. De repente, ela tem um ciricutico e morre. E aí você fica assim, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu, né? Nesse curto espaço de tempo. E eu fiquei maravilhado, porque, assim, as novelas globais são as melhores, são as mais bem feitas e tal. Mas a dramaturgia latina tem um negócio assim que me chama a atenção, essa forma, né? E eu acho que colombianos, venezuelanos, espanhóis, eles conseguem fazer um negócio tão dramático e bizarro que eu só fui vendo e ficava assim, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Meu Deus, o que, que vai acontecer agora? E a cada hora acontecia uma coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa o tempo inteiro. E eu tenho que dizer que eu não desgostei. Eu acho que as atuações são muito ruins, toda a ambientação é podre, mas é um negócio que faz você ficar investido na história. E eu fiquei maravilhado, de verdade, assim. Só que 60 capítulos são muitos capítulos, assim, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir assistir, porque são muitos, muitos capítulos mesmo, mas o ritmo inicial, não sei se depois ela vai ter uma barriga, mas o ritmo inicial eu achei excelente. Apenas. Eu fiquei impressionado com essa questão da matança de filhos, né, na Colômbia, porque quando começa com o vilão ameaçando os filhos de Mariana, falando, ah, agora o pai vai ver eles morrendo também, não sei o quê, você fala assim, bom, deve ser um caso pontual, né, uma coisa que tá acontecendo aí, porque esse homem é muito mal, que nem o pica-pau. Só que aí quando a gente conhece o passado de Mariana, que o pai dela tá querendo convencer ela a ir pra outra cidade, fazer faculdade, não sei o quê, casar com o primo, ele fala pra ela, vou tirar você daqui porque a qualquer minuto alguém pode sequestrar pra te matar na minha frente. Eu fiquei assim, ué, é hábito isso nessa cidade? Parece que sim. Fiquei muito confuso. Não, eu também fiquei passado, porque você tem lá o pessoal que trabalha pro pai da Mariana, e são eles mesmo que fazem as revoltas pra poder matar um fazendeiro. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Como sofre o empresário, né? Que tenta empregar várias pessoas. Nossa, sofre muito. Sofre muito. Só não sofre mais que Mariana, né? Que tem princípio. Pô, mas como você falou, Mariana essas sofre duas mais opções. Que a Ju. Nossa, ela sofre muito, viado. Porque em três capítulos a mulher perdeu o homem que amava, perdeu. Tiraram o filho dela, internaram ela no hospício, deram eletrochoque na gata. Caralho, a bicha sofreu mesmo. Mas agora ela tá começando a achar o amor, né? Porque o médico que protegeu ela lá no manicômio, eu falei assim, eles devem se apaixonar. E dito e feito, ele tá caidinho por ela. E ela também tá gostando dele. Então, pode ser que vai vir aí um amor. Só que o capacho do capanga do pai dela já avisou pra ele. Falou, Mariana não é pra mulher pra você. Se você chegar, porque ele também é apaixonado por Mariana. Falou, se tu chegar perto de Mariana, vou dar um jeito de você sumir e não voltar mais. Fica ligado, né? Mas esse grande hit aí. Eu achei divertido. Não posso negar que achei muito divertido. Assim, de ver pra onde vai. E se tudo isso aconteceu em 5 capítulos, eu fico pensando o que vai acontecer nos outros 55. Que é muita raça de capítulo e tem que acontecer muita desgraça ainda. Muita, muita, muita coisa real. É pesadíssimo. Mas maravilhoso ao mesmo tempo. Na pena. Misto de prazer e agonia, né? Misto de prazer e agonia. Agonia são os 60 capítulos, né? Ai, ai. Mas cadê Márcio Zanon? Zanon, você tá aí, querido? Pra gente poder falar. Tô, menina. Tô aqui escutando a novelinha, né? De vocês. Eu tô exausto só em 3 episódios. Imagina chegar nos 60. Pra gente falar do final, né? De Casa do Dragão, né? Que finalmente. Precisa? Menino, precisa. Eu adoro, né, que de 8 episódios vocês falaram mal de 5, mas foi ótimo. Eu não falei mal dos episódios, não. Você para de ser louco. A nova Game of Thrones, né? Que? Ai, ai. Menino, a gente falou até o episódio 6, né? A gente falou até o episódio 6 aí. É. E, dando um contexto aí, né, da galera que tá defendendo esse fim de temporada, que eles falaram assim, ai, porque ia ter 10 episódios, mas aí a HBO decidiu que ia ser só 8. E tava com greve de roteirista, aí eles não puderam nem fazer nenhum ajuste. Aí eu fico pensando, não era melhor ter cortado 8, então, e ter feito só 7, que pelo menos terminava numa cena bonita com os dragão? É, menina, podia ter terminado no 7. É. Era mais fácil, fim de temporada, né, daquele. É, exatamente, assim, né? Botou o Caolha pra correr, de medinho, né? E os dragão lá, tudo dando close, flash pose. Ia ser muito melhor do que foi esse 8º episódio, que assim, são 76 minutos de blá blá blá o tempo inteiro. Lenga, lenga, blá blá blá, fala, fala sem parar. Né? Não, menina, sem parar. Sou, o Sasa sabe, eu gosto de episódio de conversa, de desenvolver trama e tal, isso aqui, de Game of Thrones. Mas o problema é que, assim, numa final de temporada, né? Eu não tava querendo uma conversa. Eu queria era autorando ali. É, a gente teve até trailer de Game of Thrones na série, né, menino? Né, menino? Porque eu acho, assim, que eles quiseram terminar, do mesmo jeito que terminou, acho que foi a 6ª temporada, que a Daenerys chegando em Pedra do Dragão, e fala, agora vai, o pau vai torar, que não sei o quê. Só que, assim, não tem o mesmo impacto, né? Porque Daenerys demorou 5 temporadas, foi toda uma construção, pra não sei. E aí vocês fazer, você tá desde o primeiro episódio falando que vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, e não chegar no final e a guerra só não vem aí, acho que eu cago um pouco. Não, mas Game of Thrones teve várias temporadas que o padrão era esse. Penúltimo episódio acontecia algo e no último era só arrumar as peças no tabuleiro. Sim, mas aí a gente já sabia que sempre no 9º episódio eles vão, né, botar o pau pra quebrar. Não, o problema é que não teve 9º. Exato, exatamente. Até porque o Ryan Condor, lá, o criador de House of the Dragon, que inclusive ele confirmou que vai até a 4ª temporada, né, vai acabar na 4ª temporada. Graças a Deus. Ele falou, antes da temporada estrear, que teríamos 2 batalhas na temporada. Uhum. E só teve uma. Então, é provavelmente, assim, batalha. É, porque eu acho que a batalha ia ser no 9, porque essa batalha que vai ter a próxima é de gente importante morrendo. Então, eles iam ter o 9 com alguém importante dos protagonistas lá morrendo, e o 10 ia ser o impacto daquilo, e aí que vem aí, né? Só que não rolou, né? Não teve. E aí, achei que ficou muito, muito perdido, porque se você ainda tem, como o Leozzi falou, você reorganizando as peças no tabuleiro, mas que faça sentido para a história avançar, eu aceito, eu falo, beleza. Mas o problema é que aqui tudo foi meio que uma repetição do que a gente já tinha visto e que acabou não levando a lugar nenhum. Eu acho que, para mim, pelo menos, a melhor cena do episódio foi da Alicent com a Rhaenyra. Foi a melhor cena do episódio ali, onde alguma coisa poderia mover a história pra frente. Mas de resto, nada. Se você tirar todas aquelas cenas e só botar a cena da Alicent e da Rhaenyra, o efeito do episódio seria exatamente o mesmo. Sim, porque assim, a primeira temporada é um acelero total, né? Vai pular tape, pula tape, vai pra frente. Aí essa segunda temporada, eles pararam do nada. Tipo, não tem aceleração nenhuma de time skip, nada. Tudo se resolve de imediato. O cara vai pra um lado, pra um lugar, pro outro, em uma cena. Então eu acho que meio, sei lá, é esquisito. É muito diferente, assim, de ter visto da primeira temporada pra segunda. A primeira é melhor. Tipo, a cena do dragão que eles fizeram, uma das mais fodas da série. Aquela do dragão metendo fogo em todo mundo e ninguém dominando ele e tal. Mas tem isso, né? Eles fizeram a temporada toda, gastaram dinheiro no dragão e meteram fanservice no último episódio, que todo mundo achou maravilhoso, eu achei, acho até agora. Mas assim, que não serve pra nada, né? Se a gente parar pra pensar, não, né? Que aqueles fanservice servem pra depois o Bran quebrado sentar no trono. Eu amo! Mas é, eu, cara, quando eu vi lá o trailer de Game of Thrones, falei, cara, porra, maneiríssimo. Mas é a mesma frase que você usou no começo do programa. Precisava? É. Eu achei até o último minuto que ia ter a guerra já. Ia começar, falei, gente, vai ter a Batalha da Goela lá, que é no mar, não sei o quê. Vai a gente morrer, a gente vai terminar a temporada sofrendo e tal. Mas não veio, né? Só ficou não vem aí, né? Sim, e eles ainda ficaram fazendo a questão de... Como é que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra agora. Mas tá bom, vamos seguir aqui no... Tá, que eles ficaram lá inserindo novos personagens no último episódio. E você, menina, tipo... Aquela coisa lá, cara, com aquela mulher lá, com aquela mulher macho que quer comer o homem lá. Pra que ficou passando aquilo? Isso era uma pra coisa nada. Pra mostrar no meio da temporada, não agora. No último episódio. Eu fiquei, meu Deus. Primeiro que eu fiquei perdido, né? Porque eu não tenho referência nenhuma de livro, de nada. Então, pra mim, tudo acaba sendo novidade pelo que vem na da eu série. Eu não lembro também daquilo lá. Eu lembro, aí depois, porque eu acompanho a live da minha amiga, a Mikan. E aí que ela vai comentando tudo. Porque assim, se for pra lembrar das coisas que eu lembro, é muita coisa no universo, dá pra lembrar, né? É o que eu falo. Eu sei do rolê dos Targaryen, alguma coisa. De resto, mais nada. Porque aí fica aquele negócio que a gente até entende lá que o Lannister, tudo bem, tava do lado dos verdes, perereu pão duro. E aí, de repente, surge essa Brienne 2.0 do mais absoluto nada. E aí, de repente, esse pessoal tá lutando na lama. E aí, depois, a gatinha fala assim, ai, quero que você faça um filho numa das minhas esposas. E fica assim, ah, mas, gente, o que tá acontecendo? What's going on? What's happening? Liberaram sapatonismo. É? E eu fiquei assim, mas, gente... Acabou com aquele edit que eu te mandei da Alicente vendo a Rhaenyra beijar a mulherzinha. Ah, muito melhor do que esse episódio inteiro. Aham. Muito melhor. Mas sabe uma coisa que eu gostei e odiei também ao mesmo tempo? Odiei Rhaenyra correndo durante 50 minutos. Olha! A bicha ficou correndo aquele vale atrás do dragão 50 minutos, não fez mais nada. Enquanto Alicente foi para o papel dragão, voltou, falou com o Aegon fugiu, fez todo um perereco e Rhaenyra lá, correndo, né? Porque a princesa. Amiga, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu que tava os guardinhas, as crianças de Rhaenyra e essa melequenta aí. E aí a melequenta decide ficar pra correr atrás do dragão. Caralho, ninguém percebeu que essa mona sumiu, gente, pelo amor de Deus. Menina, a mona toda suja no final, coitada, tremendo no frio. Esse é um... Podiam ter feito um episódio dela... Se o episódio fosse ela focada, assim, mais dela vendo o dragão e até domando ele, teria ficado, acho, menos pior. Porque poderiam ter feito... Durante essa temporada, uns dois episódios atrás, ela já indo atrás desse dragão, ela tentando achar ele, ela com ele no vale lá. Esse episódio, no começo ela encontrando ele, convivendo com esse dragão, tentando ser a montadora dele, podia ter ficado bom. Mas eles resolveram fazer o vem aí dela também a temporada inteira, que ficou, vem aí, ela vai pegar um dragão, não vai pegar um dragão. Pra só no final ela chegar a encontrar o dragão e não fazer nada, eu falo, pelo amor de Deus. E foi um dos pontos que eu mais gostei também, porque assim, a bichinha sofre, né? Porque tá lá o Daemon a vida inteira falando mal dela, né? Não olha na cara dela, ninguém olha, todo mundo discrimina a menina porque não monta o dragão. Ela vai catar um dragão feio lá pra ela. A bichinha, né, gente? A pobre, chateadíssima. E também teve esse plot do Daemon, né, menino? Que esse homem ficou fazendo a Arlequina louca louquinha. A temporada inteira esse homem fazendo Arlequina. E aí, no último episódio, ele faz a mesma coisa que ele fez na temporada passada, que foi ajoelhar pra Rhaenyra. Inteira nessa jornada, né, de ter essas visões. E aí ele só tem a visão, quando ele tem a visão da Daenerys no nascendo tudo, aí que ele fala, gente, ele teve todas essas visões, só agora que ele vai ter esse desenvolvimento de que a Rhaenyra tem que ordenar ele, não? Gente, vocês estão um pouco meio ruim de roteiro. Meio ruim bondade sua, né, amigo? Ruim bondade sua. Mas é tudo outra cena sentido, que eu tenho. É até Rhaenyra, assim, passa a temporada inteira, não quero guerra, não quero guerra. Aí no final ela chega pra dizer, eu vou queimar tudo, vou matar todo mundo. Falei, ué, Essa mona tava se fode feia. Aí, me essa dá teu filho, vou cortar a cabeça dele. É, do nada, né, essa mona até agora tava falando que não queria guerra, e aí decidiu o que que é agora, e falou filho pelo filho, mas não já matou o filho já do outro? Que filho é esse? Mata mais um. Mas é porque ela, não foi ela que matou, foi o Daemon, entendeu? Ai. A cota dela tá zerada ainda. Tirando essa cena da Alicente com a gloriosa coisa, a única outra cena que eu gostei foi da Helena dando um fecho no caolho. Uhum. Menina, achei que ele ia matar ela ali, hein? Eu também. Falei, vai empurrar essa mulher, né? Porque eu falei, tá mudando umas coisas do livro, né? Até ele empurrar daí pra fazer coisa, não é nada, né? Eu pensei que ele ia dar uma ajudinha pra ela. Mas aí, ela ablou também. Achei maravilhosa. Ela deu spoiler, né? De tudo. Aham. Uhum. Ela deu spoiler da série. Ela deu spoiler da série. Ela leu o livro, né? Ela leu o livro também. Ela foi já brifada, né? De fazer as coisas. Exato. Mas eu, assim, eu tenho uma galera falando, ai, que estão mudando as coisas do livro. Assim, não tem muita mudança, não. Eles só estão dando um contexto, porque o livro do que eles basearam no Fogo e Sangue, nada é que uma grande fanfic, né? Que é um cara que tava lá e o outro que também tava, que sabe mais ou menos o que rolou. Então não tem o que é o certo e o que não é, né? O cara que sabe talvez o que rolou, maravilhoso. É, um dos caras que escreveu o livro é aquele mestre que a Alicente pediu para passe livre. Uhum. Então ele é um dos que escreveu o livro. Aí tem um anão lá que escreve o livro, mas ele não tá. Não aparece na série. Fofoquintas, né, menino? Uhum. Fofoquintas, que é a grande verdade disso. Mas assim, esse episódio foi uma grande brochada, né? Foi foda. Foi foda. Eu. Porque o anterior terminou lá no alto, aquele dragão queimando todo mundo, que não sei o quê. Pra chegar essa merda, né? Uhum. Exatamente. Mas voltaremos com a terceira temporada em 2026, porque somos trouxas, né, meninos? Ainda vamos ver a série do Egg no ano que vem. Ai, gente, Egg é tão fofo. Vai ser bonitinho, eu acho que é sério. Dos dois. Eu também acho. Vamos tentar reler. Porque assim, a do Egg, do Duncan e Egg, que é essa série que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu acho que não vai ter muito tempo de duração. Deve ter umas duas, três temporadas. Uma que não tem dragão. Eu acho que vai ser três temporadas. Vai ser mais barato também, né? Mas vai ter os Targaryen tudo lá, assim. Mas não vai ter. Vai ter o Maestri Aemon, né? Quem assistiu Game of Thrones, o Maestri Aemon tá nessa série, né? Ele vai ser mais novo ainda. Vamos ver. Até agora não escalaram o ator dele. Então tô esperando pra ver. Vai ser mais só o bonde dos Targaryen. Adoro. Mas uma certeza a gente tem dos Targaryen, né? Vai ser um branco feio. Ah, normal, né? Só mais uma quarta-feira. Não tem um Targaryen bonito. Então, mas que foi isso? Ah, o único Targaryen bonito é o queixudo lá, filho da Rhaenyra agora. Ah, mas ele é bastardo, né? Absurdo! Corta a cabeça dela. Bastardinho, gente. Maravilhoso. Queixudinho. Mas que faz, doido pra catar que aquela prima dela, né? Quem? Ah, ele. Doido pra catar aquela prima dele. A Beira, né? Tá louco pra comer ela, fazer os pardinhos no Sete Reinos. Fazer os pardinhos. Ai, eu amo tanto, fazer um mixer. Fazer o mix deixa. Ele seria um bom rei e uma boa rainha, eu acho. Ele seria um bom rei e uma boa rainha? Aham. Vitor e Vitória. Sim. Ele é coisa, né? Você não viu que eu mandei? Ele tava até com uma roupa de gender fluid hoje no ator. Mas então, você falou do Mike Fight? Mike Fight não pode, né? Ele vai ser rei Mitch, né? Agora. Quê? Eu falei que ele ia ser o rei Mitch, vocês não levaram a sério? Eu só vou levar a sério quando contratar. Quando confirmar, ah, ainda é. Já é no meu coração. Vai que depois ele aparece aí na sequência de feios. Fodia também. A sequência de feios vai ser orelhudo, vai ter ele. Ai, ele e o par dele em challenges. Ai, feios. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Já que a gente falou de HBO aí, de House of the Dragon, né? Eles aproveitaram o último episódio pra lançar uns teaser de 5 segundos das novas séries, né? De The Last of Us, de White Lotus, né? Gente, White Lotus tá amarelo o filtro, né? Amarelo é bondade sua, né? Porque tá porra! Um amarelo mijo pesadíssimo. Nossa, gente, como é que eu vou assistir 6 episódios dessa bomba desse jeito? E olha que eu nem gosto de White Lotus, mas tá muito mais amarelo que o normal. Amarelo mijo, ó. Tá na fanbase. Falando em mijo, né, menino? Vamos falar aí dos últimos episódios de Mukiranas Brasil. Meu Deus. Grande hit aí que a gente esqueceu de falar na semana passada. Então agora a gente tem 4 episódios pra falar, 4 Mukiranas. E ouso dizer que a qualidade dos personagens tá caindo. Ah, a melhor foi a primeira até hoje, né? É, ela foi ao concurso, mas a cozinheira porca, acho que ela fica ali, ó, parelha. Chegando perto. Não acho tão... Acho ok. Sustentáveis. Eu acho que eles colocaram o tom muito lá em cima com o primeiro caso, e aí depois o resto é tudo fraco, porque eu queria ver bizarrice, né? Não quero ver muquira. É, ela, depois ela tinha que ser a primeira. Ela tinha que ser a última. É. Eu queria ver bizarrice depois, mas aí só vejo os caras sendo mukirana mesmo, e aí pra mim não tem graça, eu quero ver... É porque, por exemplo, o cara que fez a academia dele, achei isso de boa, não tem nada ali que... O cara fingindo que ia comprar cano pra fazer não sei o quê, pra comprar mais barato, né, tal, qual a mulher que foi maquiar e falou que ia maquiar pra uma festa normal, não era pra casamento. Ai, não, esse episódio da gatinha... com o marido com a cara de psicopata, né, o casal Mukirana, eu achei um pouco. Ah, mas esse foi o melhor de bizarrice. Não, até porque os dois são personagens bizarríssimos, né? Sim. Quando eles falaram, né, que a compra do mês deles dá R$530, né, sendo que hoje eu fui ao mercado e gastei R$269, uhum. Né? A compra hoje, da semana, né? Mas eu não duvido que a compra deles dá isso, porque eles jantam cada um uma salsicha. As crianças falando que tava desnutrida, viado. É, os filhos dizendo, ah, a gente acostumou a comer pouco, mas perdi 20 quilos. Assim, perdi 20 quilos, tô ótimo, né? Uma bandeira funda. E aí a mãe assim, obrigando o filho. Vou dizer que não queria perder 20 quilos, tudo bem. Garoto. Mas, né? Não passando fome, né? E eu achei o Aja ela deixando o filho cultivar o cabelo pra ela poder cortar e fazer uma peruca. Ai, gente, ai. Quando ela pega aquelas mechas de cabelo colorido e coloca depois na frente com a vampira. E aí filhos e o marido mesmo. Psicopata falam, ela tá belíssima de novo, eu fiquei emocionada, a mulher é horrorosa. Eu achei o áudio também, ela pagar o fotógrafo com 3 impressoras que ela achou no lixo, né? E ela fala, uma eu acho que funciona. Uma eu acho que funciona. O pior é porque você fica pensando, né? O fotógrafo aceitar 3 impressoras que podem estar ou não funcionando. Mas o nome do fotógrafo é Pig, né, viado? Então, adoro você pode esperar. O nosso Gustavo Scott, a fotografia. Pigzão. O que você pode esperar, né, menino, do Pig? Não, e eu amo que ela leva os filhos pra pegar a roupa de brechó, né, que ela vai devolver depois, e ela ainda pechincha a roupa. E aí vai fazer esse ensaio belíssimo, os filhos acabam gostando das camisas, falam que serviu direitinho, né, apesar de brechó ser roupa de gente que vão morta. Ficar com as camisas pra sempre, né, viado? Aham. Uhum. E aí ela faz aquelas fotos belíssimas, e aí eu tô muito feliz, não sei o que e tal, tipo, eu fiquei... Eu adoro que eles ficam assim, emocionados, e falam assim, ai, até que as camisas ficaram boas, né, vou ficar com essas camisas para sempre, e não sabe eles que a mulher já tá preparando para devolver as camisas, levar as camisas pro brechó de volta. Os bichinhos. A mulher é louca para vender de novo as camisas que comprou agora. Não, eu amei esse conceito do brechó, que você leva uma coisa de brechó e aí você pode pegar outra coisa do brechó por mais barato, né? Os campos. É, tipo casa de penhor. Eu achei um hit. Achei, ó. Turou. Podia ter tido um crossover desse episódio com o do Alce, né? Que tem brechós, uma rede de brechós aí. Exatamente. Que esse, menino, assim, eu acho que é só uma bicha velha chata mesmo. É. Né? Que é chamada de mãe, né? Pelo funcionário. Por uma coroa mais velha que ela. A velha chamando ela de mãe. Mesma idade. Eu falei, gente, mas Serena, você também é velha. No começo, quando ele fala assim, tava desligada a luz, mãe. Eu achei que era tipo zoando, tipo, ai, mamãe, não briga comigo. Mas não, ele chama de mãe no dia a dia, né? Aham, exato. E o irmão dele também, uma bichona também, né, menino? Nossa, mas eu amei o irmão trollando ele. Ah, eu vou pegar um licorzinho aqui, viu, Alce? O Alce lá querendo cobrar R$30 no estrogonofe, né? Menino, o estrogonofe. Que coisa pavorosa. Vou fazer jantares de frango, que é mais na casa barato. Rosa. É o estrogonofe e um copo de suco. Nossa, podia ter mais comida suco, nesse prato, né? Que suco total. Agora você vê as chances que esse programa perde, assim, porque já que ele já é claramente roteirizado, né? Então, assim, a gente não se importa. Eles podiam ter criado mesmo uma situação que o irmão ia lá, pegava os presuntos de Parma dele e tudo, os chocolates que ele tava escondendo, aí o povo se refacelasse nas coisas. Aí não, só bota o irmão pra ir dar uma olhada, ele fala, não mexe, pronto. Aí ele vai, corta o guardanapo, divide palito de dente. Ele tinha que servir lá, falar, ah, fiz uns petiscos aqui, menino, que loucura. Com esses presuntos de Parma tudo aqui, seu. Opa, pra ele ficar transtornado. Mas pelo menos esse era assim, eu achei interessante que eles pegam lá um dono de um negócio que tá lá infernizando os funcionários, mas ele tem os luxos dele e tal, então assim, não é que nem os outros que só tão tipo comendo comida do lixo e não sei o que, pra ter imóveis que a gente nunca vê e vivendo uma vida de, tipo, não, mas ele levava uma vida que ele gostava, só explorava os outros, como o Kiranice. Viado, ele acabando com a vida das mulheres, porque as mulheres esquentaram a comida no micro-ondas. A funcionária lá que ele disse que tinha mais embaixo toda hora, humilhando ele. Humilhada. Ai, que momento viveu o Brasil. O da chefe de cozinha também, a mãe humilha ela toda hora, né? A mãe, você vem no jantar, ela, eu vou comparecer, mas não vou comer nada. Exato, vou levar minha água. E ela, ai gente, fiz esse prato super sustentável. Agora eu não entendi a ênfase que o programa deu também com as coisas que ela pegava do sítio, como se fosse um grande negócio. Gente, achei normal, a mulher tinha um negócio, um lugar que plantava, que não sei o que, ela ia pegar as comidas. Não vejo nada demais de, olha que absurdo. E você vê, né, hoje em dia qualquer lugar é sítio mesmo, né, menina? A casinha com as mudas de coisas, sítio agora. Ah, deixa a bichinha. Não, tudo bem. Tá lá incentivando a produção local e o povo fazendo cara feia quando ela fala que pegou no sítio. Suporte a local sítios, né? Local sítios. É, não, mas o negócio é que ela planta pra ela mesma, né, menina? Achei um hit. Só os ovos ela vende, né? Os ovos ela vende. Mas achei um hit. E ela pegando os restos de comida no restaurante, né? Que ela trabalha em vários restaurantes, né? Pegando os restos de comida. Posso levar isso aqui pra casa, menina? Ah, eu super faria se eu trabalhasse em restaurante. Pode, minha anja. Mas o negócio é que ela não leva a comida, né, menina? Ela leva as cascas das batatas. É, penso que Vanderlei raspava mesmo pra pôr no saco plástico. Verdade. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ai. E aí tem o. Nesse mesmo episódio dela, a segunda parte é do homem lá, o Natureba, que não tem móvel na casa, né? Que falei, tá bom. E é isso aí. Show. Bacana. Dorme no colchão. É o que a namorada comprou o colchão. Ah, que ele fica falando, não vou comprar cama, né? Não sei o que. É só Faria Lima que agora virou Roots, né? Exato. Nada demais. Ah, teve a gente esquecendo da mulher. Que lava o paninho do cachorro. Né? Ai, que inferno! Viado, essa mulher tem a pachorra de me dizer. Ah, eu lavo calcinha a cada 5 meses, porque eu fico... Ai. Tenho muita calcinha, eu uso as outras. Eu falei, tá, pelo menos ela não tá tipo usando a mesma calcinha várias vezes. Porém, uma questão que uma amiga minha levantou. Você passa muito tempo sem lavar um tecido, alguma coisa que tá muito suja, começa a impregnar o tecido, não aguenta, tipo, ele não fica, não é só lavar depois de uns meses que tá bom, ele fica com a sujeira lá. E aí, ela fica guardando essas calcinhas sei lá onde, e ela fala assim, ah, não uso tapetinho higiênico, porque é muito caro e tal, usa esse pano aqui pros meus pés cagarem e mijarem. Aí ela mostra o pano, ela jogando cocô assim na privada, e aí depois ela vai e joga esses panos na máquina, e eu fiquei pensando... Ela deixa esses panos lá também, maturando um tempão, pra vários panos juntar e depois jogar as calcinhas na máquina? Eu não duvido, amigo. Olha. Será que tá juntando os panos e as calcinhas junto até completar? Porque assim, se ela lava pano na máquina toda semana, essa economia que ela faz da lavagem da calcinha também não tá certo. Vai, não seria melhor usar um jornal. Ah, é verdade. Jornal é barato, verdade. Joga fora, pronto. Não tem mais uso além disso mesmo, porque ninguém lê. Ai, que ódio. Ainda vende jornal? Vende. Que aí nas bancas do Rio é cheio de jornal, né? Sim. Menino, mas aqui em casa a gente compra aquele jornal de pet. Ah, existe? Existe. Mas é o mesmo preço do jornal da aquela fraldinha. Não sei, quem compra é meu pai, não sou eu. Mas é ele usa, porque minha cachorra não mija no jornal, né? Ela vai no, lá no, na garagem, ela faz e a gente joga água. Vai na sua cama, né? É, vai na minha cama. Mas a gente coloca pra trocar o, aquele jornalzinho que fica embaixo da gaiolinha do, da calopsita. Eu coloco esse jornalzinho, né? Não prefere um paninho? Ah, eu lavar o paninho de mijo, né, depois. Não, porque quando minha cachorra mija dentro de casa, porque às vezes à noite ela não sai, né? Aí ela faz na sala. Mas aí a gente pega, passa o pano, passa desinfetante, passa todo o rolê, né? Não é, encosta a porca, joga num balde. E deixa lá, e deixa lá, e deixa o negócio curtindo. Ai, que ódio. E ela tem 200 pets, né? 200 pets. E aí ela chama a prima, né, menino? A prima e o filho da prima pra ir na casa dela comer pipoca. E o primo fala, nunca mais vem aqui. Volto aqui. Sua ridícula, já. E ela fala assim, é, eu que decido que às vezes também não recebo visitas, não mandei vocês virem. Uhum. Na verdade, a diva não errou, né? Assim, vocês vieram aqui, vocês vieram o que vocês quiseram. Ai, que horror. Ai, meu pai do céu. E a bicha é aquela sulista bem troncha, assim, sabe? Bem, bem troncha. Bem, bem troncha. Eu também acho isso. Bem. E aí, gente, eu fiquei assim. E ela é enfermeira, né? Uma coisa assim, não é? Eu não lembro, professor. Ela é enfermeira. Eu fico pensando, gente, né? Imagina a enfermeira que lava paninho de cocô de cachorro junto com as calças, assim, cuidando de uma pessoa, de um ser humano. É isso que eu tava pensando, né? Meu Deus, uma enfermeira que fica sem comer, sem trocar de calcinha? Mentira, né? Imagina, ai, né, coitada? Imagina, ela tá com Covid ainda, né, na calcinha dela, né? Na época ela trabalhava. Eu amo. Ai, que delícia, gente. Mas se você vê assim... Gente, não é querendo ser psicólogo de Twitter, né? Mas essas pessoas que têm uns hábitos meio esquisitos, elas têm um negocinho ali, né? Que deveria ser tratado, ter um psicólogo. Eu acho que é um pouco pra chamar atenção também, sabia? Que você, assim, lógico que a gente tá falando novamente de um programa que tem muito exagero em cima da, do negócio. Mas que a gente sabe que tem hábitos que, né, são feitos por algumas pessoas. Você vê que todo mundo, os conhecidos, ficam, ai, ela é uma muquira, não sei o quê. Eu acho que é um pouco chamar atenção. Tipo assim, ai, ah, vou ser esquisito aqui. Olha, que doidinho. Isso é so crazy, ela anda. É, também acho que é um pouco disso também. Também tem isso, eu também acho. É, você é conhecido por ser muquirana. Olha, eu adoro. Tipo, todos eles falam. Eu achei até bonitinho a chefe de cozinha. Ela chora no final. Fala, ah, eu sou feliz, mesmo sendo considerado estranho. Não sei o quê. Mas, As crianças desesperadas, os filhos dela desesperados. O marido. O marido chega e tá envelhecido de tão triste que ele tá. Mas essa da chave de cozinha, eu não acho que ela é. Não tem uma porquice ali, pelo que eu entendi. Se você parar, tem as os alimentos bem reaproveitados, mas até aí ela não pega um pano de xixi e passa no fogão. Não, ela fica. Ela só toma um banho por semana, viado. O resto é só lavar. É verdade. É verdade. Ela fala que toma pouco banho, então os filhos podem tomar um pouco mais. Gente, eu não sei como, porque assim, eu tenho meu pai que é chefe de cozinha também. Gente, ele chega depois do trabalho, ele chega cheirando gordura. Sim. Como é que você toma banho uma vez na semana? Ela que sai arrancando os fios do ar-condicionado, das lâmpadas, não sei o que, pra não usarem? É ela mesma, que arrancou o negócio da tomada do quarto dos meninos pra não carregar o celular. Exato! Ah, porque eles têm que me avisar quando for carregar o celular. Eu falei, gata, mas tem que carregar sempre, senão você não usa. É. Não, ele... Ela, eu fiquei assim, as crianças transtornadas, que a mãe não deixa, né? Mas eu sinto que, pelo menos, ela parece ser uma boa mãe, né? Olha. Parece uma mãe. Mas o marido tava bem triste. O marido ficou triste e arrasado. Assim, tu vê o marido, ele fica assim, meu Deus do céu, cara. Como onde é que eu tô, né? Essa mulher? É, eu só tenho 6 anos. Ah, mas ele ficou super emocionado de casar com ela de novo, fazer ensaio, então. Não, menina, estamos confundindo os maridos. Você tá confundindo o Leco Cray. É... Ah, eu tô confundindo com a mulher da peruca, né? Ah, oh, exato. Isso. Ai, oh, meu a Deus do peruca. Céu. A tia... que ódio, que ódio. Mas essa semana são os dois últimos, né? Os dois últimos episódios. Vamos ver se alguém vai superar a Vanderlei ou vai ficar só na ilusão, né? Ah, espero que ele tenha conseguido, né? Espero que... Podia fazer uma parte 2, né? Agora você vê como eles escolheram mal a ordem de episódios, né? Porque eles começam com Vanderlei, como vocês disseram já, quebrando tudo. Aí na sequência Sim. ele vem com uma mulher que tem os mesmos hábitos de Vanderlei, né? Que é essa de tomar banho d'água suja, não sei o que e tal. E o homem da academia também, que aí volta esse um outro reaproveitando coisa de academia. Gente, faltou tema. Parece que sim. Faltou pessoas. Eu acho que eles tinham. Eu acho que eles tinham que ir crescendo o nível de loucura gradativamente. Uhum. Entendeu? Até assim, até tu chegar. Tudo bem, no primeiro você pode botar um pouco mais. Ó, espirrei tudo. Opa. Limpa o papel, limpa o nariz com o papel de xixi. Ai, que horror. Limpa com a minha cueca. Não, podia ter conversado com a mulher de limpar o fogão com xixi, o papel do xixi. Eu acho que é um bom começo, você fala. Sim. Nossa, unido, né? Aquele impacto, mas você guardou o melhor, o mais bizarro pro depois. Aham. Uhum. Ah, vamos ver se não vai ser o último, assim. Ai, ai. Eu fico impressionado, de verdade. E a Ana Chiu confirmou, né, que era ela mesma no Instagram. Maravilhosa. Ai, ai. Mas... Semana que vem vamos falar do final desse Se grande finale. Hit. Exatamente. Será que vai ser melhor de Casa do Dragão? Ah, com certeza, isso é fácil. Isso é fácil. Mas vamos para a última pauta desse podcast, que foi uma indicação do Leózio. As pessoas têm apenas alguns dias para poder conferir esse grande hit. E é eu vou verdade. Deixar que ele assuma a frente para falar sobre... A Madame de Purity Falls, né? Ai, gente, o filme da geração. Porra, demais. Me deparei com esse filme, né, na época que Sassi tava mandando umas capas de filme bizarro do Quibi. Aí o Luciano Guaraldo me mandou essa capa incrível, que eu vou descrever pra vocês, né? A gente tem essa. Menino, o Luciano Guaraldo veio me cobrar porque eu dei a nota do filme, e ele não assistiu o filme ainda. Olha que criativo. Pois é, ele tá nessa que ele não assistiu, mas ele ficou revoltado, falou que você elogiou Elite e criticou Purity Falls. Por quê? É porque Purity Falls é estrelada por uma atriz que o Luciano Guaraldo gosta muito, que é a mãe do menino, que é a Cristina Louca, né? Grande MT, chora no filme inteiro. Ela era na capa desse... Ela era. Ah, tá explicado. A gente tem nesse filme, à frente de um grande complexo de mansões, é Cristina Loken, com cara desconfiada. Jason Blossom, né, o irmão da nossa WandaVision, de Riverdale, descamisado, muito bem descamisado, por sinal. E essa mulher, essa velha vizinha, ela parece muito uma atriz que a gente conhece, essa versão genérica, assim, bizarra, mas eu tô tentando lembrar quem não consigo. Ela tem um rostinho familiar pra gente, sim. Tem. Ela tem. E esse filme é estrelado também por uma pessoa que não tá na capa, mas que é a Hayden Panettiere. Ah, que gata, ódio! Né? Ai, gente! Que é a irmãzinha do Jason. Que ela se chama Jason, né? Jason Blossom, como Jason. Exato. E vale essa capa. Esse homem é o mais feio do elenco. Ah, mas de ser gostoso. Um sabor. Uhum. Não, ele é um sabor. Mas. Né? Eu lembro que eu vi essa capa e falei pro Sassi, precisamos ver. Aí Sassi foi me enrolando, falou, não, vamos botar numa semana que vai ter pouca coisa e tal. Chegou a semana. E que sorte, né? Porque o filme tá saindo, já da Globoplay, dia 31 de agosto. E aí, gente, a história desse filme é assim, um must-see, né? Trailblazing. Porque a gente começa com o pai de Jason, né? É um ator famoso também, que eu já esqueci quem é. Tô procurando aqui o querido. Eu amo ator famoso. Mas é, pai de Jason é famoso. Ai, que ódio. A gente começa com o pai de Jason no quintal de sua casa, sentindo dores no peito. E Jason falando assim, pai, tem que jogar futebol comigo, porque que é assim, que não aguenta, você vai jogar futebol com meu filho. Aí, pai, parece, vou te dar uma lição, garota. E aí Jason mata o pai infartado no jogo de futebol. E aí Cristina Locke e ele genérico falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Corta para um ano depois, é um ano? É, acho que é isso. Um ano depois. Jason, sua mãe, Stephanie e sua irmãzinha Haydenzinha compraram uma casa maravilhosa. Sim, belíssima. E tava sem dinheiro, né? Uhum. Em Purity Falls, que é essa cidade que eu amei o trocadilho, né? Que é a queda da pureza. E aí, quando eles chegam lá, Jason tá meio assim, ei, você me trouxe pra longe da minha casa, não acredito que eu vou ter que começar a ir pra escola, não sei o que, mas mó drama. E aí Jason sai andando pela vizinhança e conhece o primeiro gostoso da vizinhança, que é Chad, né? Que é um homem que tá lá sem camisa cortando a grama. E aí ele fala pra Jason, ah, já tô saindo pra faculdade, vou embora com minha namorada Amber, vamos deixar isso tudo aqui pra trás, não sei o que, mas seja bem-vinda pro Purity Falls maravilhoso. E aí chega a vizinha, grande Courtney, que já chega passando a mão no jardineiro, em Chad. E aí Jason fica assim, ah, mas você mora nessa casa? Ele, não, tô só o jardineiro. E aí ela sai passando a mão nele e você fica assim, então tá, né? Meia-noite te conta um segredo. Exato. E aí, você acha meio estranho, mas vida que segue. De repente, Kirsten vai na casa da mãe de Jason levar uma lasanha macarronada, bacalhonese, de boas-vindas, né? Mordendo o macarronese inteiro, desesperada. E aí ela fica toda hora lançando olhares lânguidos pra Jason sentado na escada, ela olhando de baixo pra cima. E aí a mãe e a criança lá tentando, né, conversar de boa com ela, ela tá... Amo. E aí Kirsten fala pra moça Tiffany assim, menina, seu filho estiver procurando emprego, eu tenho um negócio de jardinagem, que, né, se ele souber cortar uma grama, assim, não, ele super cortava grama com o pai dele, vai adorar. Jason, vai lá qualquer hora, ele, aham, vou assim, tipo, meio achando estranho, né? Mas aí, o bom é que tudo nesse filme acontece muito rápido, tá? Ele tem uma muito hora e meia. Também uma hora e meia assim... de filme, tinha nem como embaçar, né? Pois é. E aí... Não lembro a ordem exata dos acordos. Ah, a gente tem a primeira morte, e a única, né, talvez, que Chad tá conversando com sua namorada uma hora no telefone, de repente, menino, começa a ser perseguido pela casa sem camisa, cai na piscina, afogado, né, uma loucura. Esse fica assim, hippie Chad. E eu amo que ele só sangra, né, ele levou a porrada, supostamente ele deveria ter caído na piscina já sangrando, mas uhum. Ele só sangra depois que ele morre. Mas sim. Aí a gente vê ao longo do filme que eles têm um problema com a questão do sangue, é uma coisa muito recorrente. Ah, filme PG-13, de prostituição, né, de adolescente. Prostituição 13, né? Isso. Menino, aí Chad morre, eu fiquei bastante abalado porque Chad tinha essa namor, mas ele é claramente viado, né, então uma situação aí de uh-huh. Milhões. E aí depois que Chad morre a gente vê a rotina de Jason no colégio. Jason conhece Daniel, que também é um sabor. Achei muito que eles iam se pegar, né, em algum momento. Ficamos na expectativa. Ficamos. E aí Daniel fica dando umas dicas pra ele. Ah, trabalha com a Dona Costa, sim. Ela é ótima, jardinagem com ela, muito boa. Eu trabalho há anos, recomendo. A gente tem uma menina tal de Clara também, que fica... Ou a Clara é a irmã dele? Não, a Clara é a avulsa lá. É. E ele decide entrar pro time de wrestler só por causa disso. Isso. E aí fica esse romance com o Carla, com o Clara, que nunca vai e tal, não sei o quê. De repente, o Jason vai lá falar com Dona Kirsten. E aí, menino, tem uma cena de sedução, que é uma das coisas mais sensacionais que eu vi. Grotescas que tem atualmente no cinema, olha, sinceramente. Porque ela dá uma chorada, a história que perdeu o marido... Ele com essa história de papai, não sei o que, quando você vê, eles estão indo pra cama. É, aí tem aquele fade seco, né? Que você acha que você vai ver alguma coisa de dois beijinhos já costa. Você não está fazendo jus à construção poética dessa cena, que ela fala assim: você quer uma taça de vinho? E aí ele fala assim: aceito. Aí ela fala: você é menor? Ele: não, tenho 18 anos. Aí ela vai dando várias taças de vinho e de repente ela pega uma taça de vinho e joga todinha em cima dela e fala assim: ai, ai, me molhei aqui, me ajuda a tirar esse hobby aqui. Ai. Olha. Qual é o seu hobby favorito? De seda, né? De seda. Eu fiquei mesmerizado na hora que ela se joga essa taça de vinho e fica pedindo ajuda. E aí, viado, depois que eles transam, Jason fala assim, ah, então, né, me manda pro meu primeiro trabalho aí, tô muito afim de ajudar a mamãe e tal. De repente, a gente tem Jason chegando numa casa de uma mulher, uma véia sensacional também. E aí ele tá lá, né, casualmente tira a camisa, assim, pra dar uma refrescada no sol. A mulher chega, dá aquela olhada, aquela golada. E aí ele fala assim, ai, desculpa, eu não tinha te visto aí, não sei o que é ela. Não, imagina, eu tava aqui admirando a vista. E aí Jason fica sem entender. Daqui a pouco ela chega, começa a dar umas investidas, vamos lá pra dentro. Assim, que ele, não, não, acho que tá. A vem com todos os dedos, né, não só. Uhum. Começa todos a passar a mão na barriga dele. Jason sai correndo, vai pra casa de Kirsten e fala assim, dona Kirsten, acho que teve um equívoco. Fui lá na casa da dona fulana cortar a grama lá em cima de mim. A Kirsten olha pra ele assim... mamar. Ela fala assim, meu Deus, você tá falando sério? Você achou que eu ia te pagar tão bem por causa de uma grama? Para de se fazer de tudo, você não é bobo nem inocente. Acho que dele não te explicou muito bem qual era o serviço, né? Aham. Aí ele, não, jamais faria isso, imagina, né, longe de mim, mas respeito quem faz, tenho até amigos, inclusive Daniel. Aí ela, não, tudo bem então, querido, você me desculpa pelo mal entendido, né, não queria que você fizesse nada, que você fica desconfortável, não vou insistir. Aí ele, ah, que bom. Ah, eu esqueci de falar de uma cena muito maravilhosa, que é quando ela chega, né, na casa pra oferecer a comida de boas-vindas, ela fala que o marido morreu, não sei o que, a Cristina fala, ah, que pena. E aí, Cristina sai atrás da mulher e começa a morrer de chorar. Fala assim, ah, porque meu marido morreu também, mas eu não quis deixar as crianças mal e não sei o que lá. Ai, amiga, tão gostoso de ser sua amiga. Tudo que você precisa agora é de uma amiga, você é sua amiga. Aí tudo bem, né? Surge essa linda amizade. Aí quando o Jason desiste, né, e fala, nunca mais vou ser prostituto, as duas estão conversando, as amigas, né? Cristina e Kirsten. E aí Jason fala assim, ai mãe, tô indo ali e tal, posso pegar o carro emprestado? Aí Kirsten, menina, você sabia que eu tenho um carro na garagem? Que tá lá sem nada, assim. Meu marido deixou, podia dar pra Jason, né? Aí Cristina, ótima ideia. Eu fiquei assim, o quê? Ai, eu amo. Aí Jason fala pra Kirsten, mas você tá esperando alguma coisa em troca? Não, imagina, jamais imaginaria. Você tem alguma obrigação comigo. Nenhum. Aí Jason pega esse carro, fica meio assim e fala, então, dona Kirsten, eu pensei direito e minha mãe, coitada, tá precisando muito de ajuda, de dinheiro, né? Aí dá uns presentes pra mãe, pagamento. Então, eu acho que eu poderia fazer uns trabalhos pra senhora, assim, não vejo problema. O Daniel falou que é super gostoso, né? Que paga bem, não tem problema. Eu também acho que Daniel é super gostoso também, concordo. Né? E aí, Kirsten fala, ah, maravilha, então, vou te botar na fita dos clientes. Aí a gente tem, né, cena sensualista, a gente tem uma cliente que Jason vai atrás, que a cena é perigosíssima, assim, a mulher fica, tira essa calça, agora tira a camisa, agora me fala o que eu tenho que fazer. E aí Jason, todo sem graça, tipo, ai, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco, menina, ela senta em cima de Jason, começa a lamber a barriga dele, Jason dá uma virada no ar. Põe os braços por cima da mulher, fala assim, gente, e aí corta a cena de novo, né, infelizmente. É, esse filme ele é muito pudico, apesar de se tratar sobre prostituição. Aí, depois que Jason faz esse negócio e tal, a gente começa a ver o esquema piorar, né, na cidade, porque a gente vai vendo que essa mulher é cafetina de todos os estudantes lá, basicamente. Exato, ela... essa grande empresária, né, empresária uhum. Aí a gente tem uma cena também que Jason vai atrás da mulher de novo aqui, a primeira cliente que ele rejeitou, né, dona Karen, e tá lá com ela e o marido dela chega, ele tem que se esconder no armário, né, menina? Que ele é, o marido é o velho que tava ameaçando o Daniel no começo do filme, que ele fica assim, né? Daniel finge que não conhece. É. Aí Jason se esconde no armário, mas deixa o cinto cair. Um grande arma de Chekhov também. E a gente segue a vida, vai vendo como tudo se desenrola e tal. De repente, Jason decide que cansou. Fala, não vai ser mais prostituta, dona Karen, sinto muito. E ela, você tá maluco, você é o preferido das minhas clientes, eu não vou te deixar fazer isso, que não sei o quê. E aí, Jason tá tomando uma ducha na escola, né? Acabou de conversar com o Daniel. De repente, menina, apaga as luzes da escola, acende uma luz vermelha, assim, sensual. Jason andando sem camisa pelo vestiário. E aparece um capanga de Dona Costa do nada, que é prostituto também, que é Benjamin, e ameaça Jason e fala: você vai ser puto sim. Vai fazer essa de aposentar, é. Seu putinho. E Jason fala: tá, não, não, pensando que é assim, pensando que sai quando quer. Aí a gente percebe então que seu Benjamin tá de... Até então eu achava que Kirsten sabia que Benjamin tava matando os homens que queriam se aposentar, né, do bordel dela. Mas depois a gente descobre que tem outro twist ainda melhor. Sim. E aí a gente tem uma festa beneficente na casa de Kirsten, que Cristana é convidada. E quando Cristana tá lá, ela começa a achar meio esquisito, porque ela vê Daniel de garçom dando em cima das mulheres tudo, né? A véia batendo na bunda do outro garçom, e ela assim, horrorizada, ela: meu Deus, o que está acontecendo? What's going on? What's happening? É, e a gente vê que a cliente sensuela de Jason é juíza, aí tem o xerife da cidade lá, o povo tudo influente, assim, de Purity Falls. É, que é o prêmio que ela ganhou, né? Prêmio empresária do ano, né? Isso. E aí Cristina começa a dar uma espiada, tem uma hora que a véia, dona Karen... É Karen? Eu esqueci o nome da gata. É Karen. Ela mesmo. Uma Karen começa a beber, né? E dá uns vexame. Aí Kirsten leva ela lá pra fora. E ela fala assim: meu marido está pedindo divórcio de mim por conta do seu garoto Jason. Deixou o cinto cair. E agora eu preciso de dinheiro. Você vai me dar $250,000. E eu aí... sei que você tem dinheiro. E aí Cristina fala: você tá maluca, garoto, que eu vou te dar isso tudo, não sei o quê. E aí ficam discutindo lá e Cristina olhando pela janela, né? Você fala assim, gente. Super discreta. Muito boa. E aí, menina, a gente vai caminhando pra o desfecho explosivo desse filme. Porque dona Kirsten chega pra Benjamin e fala assim: eu já entendi tudo. Você que matou Chad, e você não vai machucar meus meninos nunca mais, garoto. E aí ela mata Benjamin. Não, mas antes ela manda Benjamin dar um jeito em dona Karen. Aí ele chega lá, seduz dona Karen, tira a camisa, aí começa a enforcar ela. Aí ela tira uma arma da gaveta, arma do marido, dá um tiro nele e não tem sangue nenhum. Ele termina de matar ela, ela fica toda morta lá. Aí ele vai todo... como se tivesse levado um tiro pra casa de Dona Jacutinga. E aí, quando chega lá, Jacutinga fala assim pra ele: ah, então era você que você matou Chad. Ele: não, me ajuda, oh, por favor, me ajuda. E ela só olhando pra ele, e não tem nenhum, zero sangue na cena. Não tem. Inclusive, ela bota depois o corpo no carro pra desovar o corpo num lugar e ela nem limpa a casa, porque não tem sangue na casa. Tá surpreendendo uns detalhes muito pequenos. Ah, igual quando ela leva uma chavada de fenda no bucho depois e também não tem sangue. Ó, é importante dizer também, falando em armas, que no início do filme, Jason fala que tem que cuidar da espingarda de papai, né? Que ele agora é o homem da casa. Então tem essa espingarda dentro da casa dele, stay tuned. E aí a gente tem quando, né, rola todo esse confronto e tal. Eu não lembro exatamente o que tem entre a morte de Benjamin e a grande sequência final. Você vai ter que me relembrar se teve algo importante. Que aí ela já tem sim. E tem a festa do prefeito, a festinha particular. Que aí ele quer roubar o caderninho da Jacutinga. Isso, ele chega pra Daniel, Jason, e fala assim: Daniel, eu juntei todas as coisas aqui na minha cabeça e eu acho que Dona Jacutinga matou Chad. O único jeito da gente provar isso, e aí Cristina fazendo a investigação dela, chamando Amber também, namorada de Chad, pra conversar na escola e tal, aí conta as coisas pra Jason, o Jason vai fazendo essas ligações. Ele fala: a gente precisa pegar o grande caderninho, que é basicamente um álbum de foto com os meninos sem camisa, que ela tem na gaveta dela, que ela mostra pra Jason uma hora como se fosse, ó, um grande negócio. A gente mostrava a polícia que Chad tava lá, e eles verem que Chad morreu por causa dos grandes serviços de cafetinagem da Ana Jacutinha. Aí Daniel fala: por coincidência, hoje eu tenho uma festinha lá na casa dela. Posso ir, posso fazer essa investigação. Acho que seria muito melhor a cena com o Daniel. Ele inclusive ia comer o prefeito na nossa frente, né? Acho. Ia. E aí Jason fala: não, inventa uma desculpa então que eu vou fazer esse reconhecimento e achar o caderno. Aí Daniel fala: tudo bem. Quando o Jason chega lá, a gente descobre que a grande festa é homenagem com o prefeito e a mulher, mas que a mulher não tá presente. E aí o prefeito quer, né? Uhum. Dá uma animada, prefeito chega, fazer fala, o prefeito chega e fala assim, minha mulher gostou muito de você, porém ela não chegou ainda, então acho que a gente pode ir iniciando os trabalhos. E aí diz assim, é, ok? Um negocinho assim, ó, meu beirinha. Uhum. E aí Dona Jacutinga deixa eles a sós e tal, tem toda a história do... Aí o Jason vai procurar o caderninho, o prefeito vê, começa a chutar ele e tal, tem toda uma cena de ação entre os dois também. E aí o prefeito diga assim, Karen, tô indo embora. Karen não, Jacutinga, Kirsten, tô indo embora. É, você resolve esse problema aí, não quero problema pra mim, tá? E a gente se fala. Ah, é, porque o Jason quebrou o nariz dele, né? Uhum, porque o Jason não é viado, né? Não ia aceitar. É, Jason falou, qual é, meu irmão? E aí... Não vai me esquecer, homem. O prefeito... Não sou viado, não, né? E aí o prefeito sai andando pela rua todo esbagaçado, Cristiano e Hayden Panettiere olhando pela janela, o filme inteiro. Então assim, ué, que coisa estranha, né, menina? Não é. Aí... Ela, vou ligar pra Geiso. Aí Geiso não atende porque... Não atende. A Jacutinga amarrou ele inteiro. Eu amei que Dona Jacutinga põe uma mordaça na boca de Jason, uma fita adesiva, e Jason fica gritando normal. Achei o auge. É o conceito. Aí Jason tá amarrado na garagem dela, amarrado na cadeira, assim. Cristiana tá indo atrás, né? É, Dona Jacutinga foi dando volta, em volta da própria casa, não entendi por que até agora. E aí Cristiana vai lá, acha o filho, tira a mordaça assim, fala, meu filho, gente, a gente vai resolver tudo. E fala, mãe, mas ela tá vindo, não sei o que. A gente tem uma cena primorosa, em que Cristiana se esconde de novo, né? Põe a mordaça de volta em Jason pra disfarçar, e se esconde atrás de um carro. Aí Dona Jacutinga chega e fala, Jason, menino, vou te tirar daqui. Começa a desamarrar Jason, vamos embora daqui que vai dar ruim. Eu fiquei assim, mas você sabe que Jason tá aí contra a vontade dele, né? Você soltar ele, ele vai só embora. Exato. E aí tem um momento de tensão em que Cristiana deixa cair uma vassoura. Porém, antes da vassoura de Cristiana cair, Haydenzinha Panettiere tava dentro de casa, vendo que Dona Kirsten ia voltar pra garagem e falou assim, mamãe, vou ligar pra mamãe. Quando ela liga pra mamãe, ela vê que o celular de mamãe ainda tá dentro de casa. Então Cristiana tá lá, sim, desprotegida, com a mulher com a arma na mão. Aí, viado, quando a vassoura cai, a Dona Jacutinga voa em cima de Cristiana, começa uma briga épica, um negócio e tal. E aí a gente tem o Jason dar um chutão nas costas dessa mulher, ainda amarrado. E aí deixa, né, enquanto elas rolam, Cristiana pegar uma chave de fenda e enfiar no bucho de Dona Jacutinga. E isso, o revólver tá rolando no chão, uma loucura e tal, né? Muito espertos, né, com a vilã semi-machucada rolando no chão, Cristaninha e Jason saem da garagem, né, abrem a porta e ficam se abraçando no meio da rua, ela dizendo assim, meu filho... Adoro ser sua mãe, nunca mais vai faltar nada pra você, não sei o que. De repente, Jacutinga pega a arma, mira nos dois e... Pá! Haydenzinho, heroína do filme, aparece com a espingarda e acerta Dona Jacutinga. Eu aplaudi. Falei, gente, que filme. Que uso filme dessa personagem criança adulta. Gente, essa cena de ação é muito maravilhosa. Tem que assistir. Pra você ver. No final, quando ela fica com aquela escopeta na mão, dando na cara da mulher, da onde surgiu essa mona? É maravilhoso. E aí você pensa assim, bom, vai ter alguma coisa sobre o fim da prostituição, cafetinagem, purificação, isso aqui, não. A gente vê Jason, Redenzinha e Cristiana de volta em sua cidade natal, fazendo uma party, todos felizes, e não fala nada na cidade de Dona Jacutinga de ninguém. Mas é uma crítica social, né? Porque assim, a prostituição nunca vai sair de lá, né? Então eles têm que... Sim. É os incomodados que se mudem. Inclusive porque o Jason só desiste da profissão, porque uma hora ele vai convidar a meninazinha Clara pra sair, e Clara fala assim, não quero, tenho nojo de você, eu sei o que vocês fazem, você e Daniel. Eu sei o que vocês fez no verão passado. E na verdade ele só come duas manhãzinhas só, né? Nem come ninguém, né? É, ele come a Courtney, né, Dona Jacutinga. Mas come de graça. A Karen. Se bem que ela dá um dinheirinho pra ele, adiantamento. Ela dá não, um dinheirinho pra ele. Não, ele chega a comer a Karen. Na segunda vez. Come, porque quando tem a história do marido ali, ele já tinha comido ela. É, já tinha virado regular. É porque tem um elipse aí, né, ele começa a ganhar bastante dinheiro, cuida do carro e tal. Fica, é porque a gente só vê de papai, mamãe, filmes. De mamãe, todo mundo. Gente, mas assim, eu fiquei muito impactado porque eu comecei a assistir o filme, eu não vi o plot, não vi nada, né? Aí do nada, gente, esse filme é sobre prostituição, é sobre a Rosa Palmeirão americana. Sim. A casa de tolerância, né? Passadíssimo. E ela fica o tempo inteiro dizendo que ela prosperou muito na cidade, seus negócios, sei que. E basicamente ela usava todos os menores de idade, seus negócios. Ah, que horror! Não, gente, não é que ela chega, não é que ela ainda vai ser a mulher e fala, oi, tudo bem? Aí ela olha pro filho, agora tá tudo bem. Lambendo os beiços, né, menino? Deu um twinkzinho ruivo lá, aí o Blossom não vou pegar. Não é? E olha que era o mais feio da cidade, né? Que coisa. Usava tudo padrão na cidade, ela pega o justo twink. O mais feinho de todos. É porque ela fala que ele era adorável, né? Ele era inocente. Era corrupção da inocência. Ah, mas aí fica a pergunta, né? Será que o carpete era da mesma cor da cortina? Ah, deve saber, ser. Né? Garoto. Ah, gente, 11:51 pode, né? Do nada, né? A pessoa fala dança. Joguei. Ai, ai. E aí termina ela na festinha de formatura dele, né? Ai, vou ser muito feliz agora. E ela... E aí, Dassa, eu tenho um desafio pra você, tá? Que eu fui procurar o elenco desse filme e achei o garoto que faz Daniel, né? Ele se chama Andrew Matthew Welch. E aí eu descobri que ele fez um filme chamado Obsessão Virtual, também conhecido como Exploited. E aí eu vou ler a sinopse de Obsessão Virtual pra você, se você me permitir. Por favor. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos lá, hein? Não virtual. Um calouro de faculdade fica obcecado pelo antigo proprietário de seu laptop escolar. Um modelo de webcam cuja última sessão pode ter terminado em assassinato. E aí a capa desse filme é incrível, gente. É um negócio assim. Gente. E aí eu descobri que ele é do Prime Video, porém não tem no Brasil, meninas. Poxa! Pois é. Mas eu tô procurando aqui na locadora do Paulo Coelho, né? Pra ver se tem esse grande hit. Que eu acho que o Danielzinho merece ter a carreira seguida aí, né? Não, sim, esse filme é mais recente, né? De 2022. Sim. É super recente. Então a gente tem que prestigiar pra ver aqui Exploited. Vamos ver aqui na locadora do Paulo Coelho, ó. Até Caramelo tá interessada. Acompanhar a carreira, né? Ah, temos sim na locadora do Paulo Coelho. Temos eu aqui, vou até compartilhar com vocês. Amiga, a pauta da semana que vem tá minúscula. Tá menor do que. É isso que a gente gosta. Tá menor que os pau dos homens do filme de Cazuto. Para de ser assim, garoto. Falou cêntrico, né, menino? Ai, que pé. Ai, bafo. Não pode ver. Ai, um pau cinza que você reclama. Ai, que coisa, não, né? Paulo, gente, eu não concordo com nada que eles estão falando, tá? Cancelem eles. Você não achou o pau do homem cinza? Eu achei um pau normal. Não é normal. A nossa memória o meu problema não foi o pau cinza, o problema foi o homem fazer a estrela do mar. A nossa memória é de uma gueixa, né? Olha, o cara diz anão nem arde, fazendo a puritana, fazendo a boneca Xuxa. Aqui no jogo, pau alheio. Xuxa, né? Não é, menino. Mas, se você quiser ver esse grande hit aí... Gente, corre, tá? Que ele tá saindo do Globoplay no final do mês, dia 31. Mas, às vezes, na locadora do Paulo Coelho tem, né? Pra quem quiser alugar também. Porra, mas não vale a pena. Porque não vai ter a dublagem. Que a dublagem é um toquezinho a massa. Ah, você viu dublado? Gente, mas que ódio, ele me mandou o torrent no Telegram, nem procurar. Mandou já. Você não tem desculpa. Tô só agilizando o trabalho pra você, mas amiga. Eu não sei ainda se vai ser da pauta que eu vou escolher, porque se a pauta tiver quatro coisas, eu vou escolher duas só. A pauta tem uma novela colombiana de 60 episódios ou um filme com Daniel, eu prefiro um filme com Daniel. Ah, mas é com certeza o filme mesmo. Olha... Mas é muito vagabunda mesmo, né? Ainda bem que as pessoas são testemunhas de como eu luto pra manter esse programa aqui, ó, funcionando. Porque se depender de Márcio Zanon, a gente vai pro ralo. Garoto, semana passada eu tava aqui na minha situação de barril, não conseguia nem falar. Mas é isso, é o entretenimento dos amigos. O entretenimento das crianças, entendeu? É o TT das crianças que a gente tem que trazer toda semana aqui. Twitter. Mas então vejam, gente, é um grande hit, né? Eu confesso que quando o Leózio fez questão que a gente visse, eu não tava preparado pro nível de mesmerizado que eu ia ficar. Nada me preparou para aquilo. Mas no final a jornada valeu a pena. É um filme que ele entrega exatamente o que ele promete, né? Exato. É como o Sasser fez quando ele falou de Transformers, né? Que ele fingiu, não queria dizer que odiou. Saiu da sessão, né? E falou assim: gente, é Transformers entregando exatamente o que Transformers sempre consegue. Ai, ai. É isso, né, gente? C'est la vie. Como já diria o Ruja, né? Não, nem sei se é Ruja que toca C'est la vie, né? Deixa aqui. É, diz que vai, diz que quer, faz melhor se quiser. Diz que sim, diz pra mim, C'est la vie. É porque eu lembrei do filme da Rebel Wilson, né? Que também tem a versão do C'est la vie. Ah, é do Bill Witted. Eu lembrei. Gente, C'est la vie é uma das minhas músicas de correr. Acho maravilhoso. Ah, música de correr? Das minhas músicas de correr. Que maravilha. Nossa, mas é uma coisa, você vai correr com C'est la vie? Ah, eu boto C'est la vie, boto Beijo Molhado, as mais animais. Adoro. E vem Habib. Não gosto dessa não, acho apropriação. Acho apropriação é ótimo. Ai, que ódio, acho apropriação. Ai, acho apropriação. Habib, Laura, Laê. Habib. Enlouqueceu. Wala Wala é uma dessa do deserto. Wala Wala, a gente dança bem de perto. Aqui no Oriente, tudo é muito quente. Esquenta todo o corpo, queima o coração da gente. Ai, gente, eu amo muito. Ela é investida mesmo, né? A nossa eu era muito Ruge, gente. Vocês não têm noção. O maior Ruge. É, ele é a Fantine, claramente, Zanon. Não, eu não sou a barraqueira. Não, porque é alta. Grandona pra caramba. Mas a Fantine é a barraqueira. É, você que tá se colocando no lugar de barraqueira. Olha, depois conhecer os melhores Aline Weasley, tô achando melhor ser Fantine ou até Luciana. Eu conheci Luciana, Luciana, né? É minha amiga íntima, né? Porque eu conheci quando eu sentei do lado no bar com ela, perguntou minha profissão. Amo! Luciana é amiga dele. Maior amigo de bolsominions que existe. Ai, gente, pra mim, Karen e Patrícia, forever. Ah, pra mim, Karen Ai. Sempre foi a maioral de todas. Uhum. Até passado do bebê, né? Ah, é. Mas a Karen tem cara de mais ser fazenda, amigo. Verdade. Acho que mesmo. A Aline também foi pra fazenda, gente, até aí. A Aline foi pra fazenda? Foi. A Aline não, a Patrícia? Aham, Patrícia foi. Gente. E se apaixonou, né, menino? Teve um filho do. A filha dela deu cara lá. Ela tem casado com ele até hoje, né? Exato. Passou terra na cara da Mara. Ela tava com o Matheus ainda, não tava? Na época da fazenda? Ou ela já tinha terminado? Tava com ele ainda. Tava com ele ainda. Chocado. Ela traiu ele lá dentro, não foi? Um negócio assim? Foi. Eu achei que ela era toda boazinha. A boazinha é mais fogo na roupa, né? Entendi. Ela é tipo o Cazuto, o quê? O coração é frio, mas a bacurinha ferve, né? Socorro. Ai, que bafo. Eu amo. Mas é isso, então, meninos. Vamos aqui para os comentários da última edição do podcast 416, né? Onde falamos aí de Deadpool, falamos de Elite, falamos de RuPaul's Drag Race. Então, começando aqui com Dan Leite, que disse: fiz a burrada de voltar a ver a última de Elite porque tinha largado algum tempo e resolvi ver o desfecho. No caso, a sétima, né? Uhum. Ah, não, a última mesmo. A oitava. Conclusão. Fui pulando de cena em cena e fiquei esperando o cast original voltar. E fiquei com cara de palhaço. Ô, bicha. E ele botou aqui, ó, PS, aguardando novos conteúdos BL com Leózio. Ah, mas eu só vi esse dorama americano mesmo, não conheço os outros. É, mas agora vai ter que arrumar outro, você criou uma necessidade no público. Eu queria achar aquele do professor Adrian, que eu mandei pra vocês na época, que era o homem que era lobisomem, shapeshifter, irmão da mulher, CEO. Meu Deus. Ah, lembro. O do Ruivo, o professor Ruivo, mas eu não achei pra ver. Adoro o professor Ruivo. Próximo comentário de Mari Barbosa, sim, né? Nossa jurídica do programa, dizendo: primeira vez comentando por aqui, no caso Spotify, porque não consegui pelo site, que absurdo. Eu adorei vocês reagindo aos trailers. Quero o link dessa série porque parece uma maravilha. Ah, Respiro, né, que a gente comentou na semana passada. Deadpool, o roteiro é bem ruim, mas valeu pela galhofa. Essa ideia de dar umas dicas do que assistir, eu super apoio. Porque adoro quando vejo coisas da pauta e não fico boiando. As pessoas estão muito nesse negócio de preciso saber o que vai acontecer, né? Os jovens estão muito ansiosos. Então, aí ó, Leoz já soltou. A gente vai ver o Exploited. Vocês. Né? Vamos ver o Exploited, que tá no na rede mundial de computadores. Aí é com vocês, tá? Então, pra vocês não dizerem que eu não dei um spoiler, dei spoiler. Ai, próximo gente. Comentário de... O quê? Só fazer um comentário aqui, se você falou de Deadpool, eu lembrei de Eric comentando live lá no grupo, né? E aí ela me zoando. Nossa, Leoz, você fazendo estudo corporal de personagem, parabéns. Porque eu falei o negócio que o Chris Evans não tá fazendo bem, tá chamando, né? Sim. Eu amo. Eu amo. Que mais a gente tem aqui? Dani, né, Araújo, nossa mãe do logado, dizendo: oi, não vi nada da pauta, mas só tenho a agradecer por me livrar de muquiranas. Que trem mais nojento. Que e da decepção dessa série das boy bands que estava na minha pauta. Já tirei. KKKKKKKK. Que final tosco esse da Casa do Dragão. Nem pra colocar a menina montando o dragão ou um Dracarys no final. Agora estou só na espera dos outros segunda temporada. Beijo. Tá achando ruim Casa do Dragão, quer ver os outros? Vem aí, né, menino? Dia 15. Ai, pesadamente. Próximo comentário de George Albuquerque, né? A maior vagabunda do site X, né? A mais sedenta do site X. Não pode ver o macho, que ela já fica nervosa, né? Dizendo, o Leozio comentando My Secret Agent Husband com tanta paixão que é impossível não ir procurar cenas desse surto. Viu? Olha. Essa vagabunda, na verdade, quer ver pra ver o homem sem camisa, pra essas coisas. A gente sabe. Mas tem. Exatamente. Mas tem cena de banheira, de abracinho na cama. Abraço gelado, sabe? Né? Já tava gelado. Porque a gente tá nas Olimpíadas, né? Agora já acabou. E esse homem tá secando os homens das Olimpíadas, tudo sensualizando. Acabou as Olimpíadas, que graça alcançada, meu pai. Acabou hoje, menino, enquanto estamos aí ouvindo esse programa. Logado Olimpíadas não vem mais, né? Acabou. Talvez hoje vai ter a cerimônia de fechamento aí, de encerramento, né? Mas vamos ter Paralimpíadas agora, né? No final do mês. Pelo que eu tô vendo pelo site do grupo site logado, vai entrar agora no logado debates, né? Ah, é! Pra fazer live react do debate. Ah, é que a gente tem que virar voto pra Kamala, né? Ah, é? Ah, a gente já tava saindo da academia. Menina, tava saindo da academia, tinha um moço lá na frente. Eu falei assim, você já votou na Kamala hoje? Aí a gente abraçou, estourou e ele vai votar na Kamala. Vocês viram o plot que a campanha do Trump agora tá dizendo, atacando Kamala, dizendo que ela dá muitos abraços. Ih, essa mulher não pode fazer não nada, pode. Já fica logo pijo, né, nervoso. Né, fala muito é doja, fala pouco é doja, chora é doja. É isso, a pobre, né. Próximo comentário aqui de Selmara Trindade, dizendo, amo logadinho de 3 horas, gostei de Deadpool, acho que faltou trabalhar um pouco mais o final. Mas tudo bem, só pela zoação valeu mesmo, e só nos resta saber o porquê o Thor estava chorando. Tava chorando pelo filme mesmo, no caso. É isso. Menino, posso fazer uma recomendação aqui de Deadpool também? Sempre. Depois de muitos anos, ouvi o glorioso Rapadura Cast, né? E achei muito bom, fora o cara reclamando que o Hugh Jackman tava magro, né? Realmente não entendeu. É, achei muito legal, inclusive, o argumento da menina que tava lá. É, esqueci o nome da mocinha, mas ela é a única mulher que tá participando do episódio. Fernanda Schmutz. Isso, Fernandinha. Ela vai muito de encontro, olha, Chique, ao que eu achei, assim, comparando os Deadpools, né? Que ela é muito fã do 2, né? Assim como eu. E ela disse, gente, o Deadpool 2, ele tem muito coração. E muito, apesar de ser piada o tempo todo também, tal, ele tem muita carga dramática em relação ao que acontece com os personagens. E aí, esse filme, ela sentiu falta disso e foi bem o que eu senti também. Eu achei que ficou muito na piadoca, o que não é problema, mas não tem um momento assim que você fala, porra, que, né, dá aquele equilíbrio, assim. Então, recomendo vocês irem lá ouvir o Rapadurinha e pensarem também, né, nessa, o que que fez Deadpool não ser tão bom quanto deveria, na nossa opinião. Verdade. Eu acabei não ouvindo o Rapadura, né? Acabei não ouvindo o Rapadura, optei por ouvir o Nerdcast. Ah, teve? Né? Teve o Nerdcast. E pela primeira vez no ano, comentando alguma coisa, a Zagal tava de bom humor, né? Comentando. Eita, vou até ouvir. Tem Kat? Não tem Kat. Tem só Jovem Nerd Azaghal, Marcelo, da Iron lá, e Lode, né? Lode Comics também. Ouvi. E o Caneca de Mamicas acabou? Não, acabou nada, tá aí. Essa semana tivemos aí o grande episódio, na semana passada, de derrotas, né? Com a Almôndega falando que se cagou duas vezes, uma vez jogando LOL e uma vez depois mas virou um feed exclusivo? Não, é no mesmo ainda, no mesmo feed do principal. É, porque quando eu abro o principal aqui, não vejo mais mamicas, não. Tô vendo uns 4 Nerdcasts seguidos, 5, 6, 7, e tem mamicas. Não, pra mim chega no feed principal ainda, normal. Que estranho. Eu, hein? Eliminado. Porque assim, pra mim, antes aparecia aqueles programas tudo e agora tem só o Nerdcast e aquele outro lá do Bunker. É, pra mim no mesmo feed aparece o Bunker, aparece o Caneca e aparece o Nerdcast. Normal. Que strange. Eu, hein? Te bloquearam e você não ficou sabendo. Eu tô olhando aqui os últimos, ó, tipo, do 900 até o 943, só tá aparecendo os Nerdcasts comuns pra mim, nem do Bunker tem mais. É só se eles colocaram no Pocket Cast separadinho mesmo, feeds separados. O meu é o no Spotify tá junto ainda, né? No Glorioso. Vou procurar depois. Eu jurava que tinha pelo menos tido um hiato de Caneca, porque eu nunca mais tinha ouvido. Não, seguimos. Até tido uns episódios bem legais. Esse mesmo das derrotas é engraçadinho. E também tem um outro das meninas falando lá de mudança, alguma coisa assim. Não lembro agora. Próximo comentário aqui de Lucas Tinoco dizendo: essa temporada de Elite foi bem honesta comparada às anteriores e o final foi bonitinho. Bonitinho. Próximo comentário de OEA, esse grande ser, né? Essa criatura mística que temos aqui. O Damon de Brito falando que 100 cairão à minha direita. É o evangelistão dos dragões. Carinha chorando. Era pra eles terem vergonha da canção do Gelo e Fogo, mas toda hora esse assunto mexem tanto nessa ferida que já necrosou. Ficou confuso, né? Tá usando muita droga. Tá ficando difícil da gente conseguir juntar Lé com Cré. Né? Você entendeu alguma coisa? Não. Da mensagem? Então, antigamente tinha um fundo, né? Você conseguia absorver ali o quê da questão. Agora não tá dando mais, né? Próximo comentário de Vini Castro, né? Vizinho de Leózio aí em Brasília, dizendo: gente, quero muito ver essa viadagem do Drama Box. Leozinho, sobe no Telegram do grupo do Logado, né? Olha aí, eu tava esperando vocês pedirem. Lançou a braba, tá? Vou jogar lá. Próximo comentário de Felipe Ribeiro dizendo: assistir Elite foi uma tarefa bem árdua, porém a cena final foi turou. Né, rima visual. Próximo comentário, Thiago Ferreira, né, que também tá lá no grupo também, sempre comentando aqui com a gente, dizendo: fiquei com a mesma sensação do Sácia sobre o final do reality dos namorados. Os últimos episódios se arrastaram tanto. Mas nos vemos na segunda temporada, carinha de palhaço. Próximo comentário de Naps, dizendo: oi meninos, estou tendo dificuldade para ver séries e filmes, mas não deixo de ouvir o Logado, nem que seja pelas notícias e amenidades. Por favor, continue ouvindo, é muito importante, e comentando. Queria que o Zanon falasse mais, tá? Falasse mais do quê, gente? Falasse mais, falasse a vida mais. É um sopro, Zanon. Queria que o Zalão falasse mais. E, Léo, sentimos falta do SA Cast. Quando puder, volte que temos saudades. Ah, talvez tenhamos novidades aí este ano. Que? Ai. Ah, é aquele projeto? Uhum. É aquele projeto que outro dia estava comentando? Talvez role, vamos ver, né? Que a gente. Ei, me conta, que eu quero saber também. Tipo, nos bastidores. Adoro. Acabar, a gente conta pra você. O que mais tem aqui? E Sácia, você poderia dizer quais são as suas séries preferidas de 2024 até agora? Menino, difícil. Difícil, mas Hex, com certeza. Bebê Rena, The Traitors, segunda temporada. Mas o quê? Magnatas do Crime, né? O glorioso Magnatas do Crime. E pra terminar... difícil, hein? Pra terminar. Acho que Fallout. Fallout. Sim. Fallout aí, tá? Botei só as séries mais recentezinhas aí, mas por isso, mas honesta, a listinha honesta. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues também, um grande ícone que está com a gente aqui sempre dizendo: ótimo episódio, meninos. Vocês estão vendo essas propagandas do novo reality da Ana Clara? Confesso que eu tô zero entendendo como vai ser a dinâmica desse programa e tô achando que vai ser uma grande boemba. Tô achando que vai ser uma grande boemba. Eu vi um participante aí que foi anunciado, parece o Michael Joelsons, uma graça. Adoro o Michael Joelsons. Um homem loirinho. Próximo comentário de Renato Andrade, nosso ouvinte lá de Orlando, né? Maravilhoso. Renatinho. Adoro Renatinho. Dizendo, achei que teria armadilha essa semana, acabei de assistir. Aí eu respondi pra ele, falei, amigo, só estreia no Brasil essa semana. Você viu antes que semana que nos Estados armadilha? Unidos. É o filme do Chamalão. Ah, do Chama. Menino Henrique me mandou um report aqui do filme do Chamalão. Diz que já fez uns $5 lá fora. É. Bombou. Mas também custou duas coxinhas também esse filme, né? Não é um filme carão. Eu amo. Mas se Leózio animar, eu sei que eu vou ver no final de semana, mas se Leózio animar e assistir, a gente comenta na semana que vem. Na semana passada, eu amo. Tô mais animado pra ver assim que acaba, né? Pra saber se Blake Lively brigou com o Rafael Solano. Eu vou tentar ver os dois, mas não garanto. Por causa da falsa boca de sino, né? Que larga, né? Que não faz muito estilo, sapato branco. Próximo comentário aqui de Igor Piva, dizendo: Spotify voltou com os comentários. Vou esperar ver Deadpool para ouvir o logado da semana. Menino, ouve logo. Eu, hein? Já deu. Próximo comentário aqui de Gabi Fernandes, também tá com a gente aqui toda semana, lá no grupinho também tá. Dizendo: excelente episódio, meninos. Não deixem jamais de reagir aos trailers dessas séries. Os estúdios não têm coragem de derrubar, porque só no logado vai ter divulgação. Eles têm que agradecer a vocês. Ah, acho que você pode fazer. Põe um trailer de Feios pra gente ver no final do programa. Ah, então tá isso. Vou botar agora pra gente encerrar assistindo Feios, então. Ele botou aqui. Gente, já Passivas me quebrou demais. Ainda bem que não terminei. No que mais, não caso, tem a pauta. Casuto, né? Eu acho que o vídeo do Casuto é o pós, né? Tipo, after reunion. Uhum. É o maior momento, né? O maior ato de Já Passivas. É o vídeo de Casuto. E o povo dizendo, gente, o povo dizia que o Casuto era o único ativo da casa e olha aí. Olha no que deu. E era o que? Passivona. Duas passivas não, patéticas. Exato, não que tenhamos coisas contra as pessoas passivas, né? Mas né, tem até amigos que são. É, ainda bem que eu não sou. Ah, verdade. Ai, que ódio. E o que mais tem aqui? No mais, não vi a pauta, mas o bloco de notícias e amenidades pisa muito. Duração de episódio perfeita. Ai, pisa menos. Vi Deadpool e Wolverine duas vezes. A primeira com uma pessoa que não acompanha. E depois tive que quase abrir um PPT para explicar as referências. Na segunda, eu fui sozinha e aproveitei muito mais. Concordo com o Zanon quando ele diz que o público geral pode não aderir. No mais, muitos beijos e sigam com os excelentes podcasts. PS, adorei as participações no Cinemação, aproveitei e maratonei todas. Olha aí. A Farinelli pode agradecer a gente aí que ele botou uma audiência como lá no topo. Comentem lá que vocês foram por conta do legado. É isso, explodindo a audiência, tá? E o último comentário da noite do nosso primeiro damo, né? Henrique Simão. É, isso aí. Começando assim: que logadinho gostoso. 3 horinhas que passou voando. Quando vi, dei por mim, já eram os comentários. Sua vida é Deadpool e Wolves. E tenho que dizer que estou no grupo de quem não gostou do filme. Dei duas risadinhas de alguma das bobagens e o restante só achei um tanto quanto enfadonho. E olha que eu tava mais animado que o Léo pra ver o filme, hein? Acho que meu grande problema foi com o fato de, além dele não ter nem um fiapo de roteiro, os acontecimentos eram claramente sem consequências. Assim, nunca temi que pudesse ocorrer de fato algo grave com os personagens principais ou com o universo deles. E as cenas de luta e algumas piadas foram muito repetitivas. Olhando pelo lado bom, os atores estão muito bem. E a relação do Deadpool com aquele grupo familiar é muito legal. Poderia ter sido mais explorada. Não sei se o Léo comentou, mas na nossa sala umas 5 ou 6 pessoas simplesmente desistiram do filme no meio do caminho e foram embora. O que me surpreende, porque era uma noite de estreia com a sala quase esgotada dias antes. Acho que isso reflete bem a divisão de opiniões que Sassi comentou no programa. Eu acho que eu falei, né, que o povo começou a demandar. Uhum. Falou. Um outro ponto pra mim, se alguém falasse que era um filme especial de Natal do Loki, eu acreditaria, pois foi uma história que claramente serviria de filler pra uma temporada da série. Ao mesmo tempo, estou feliz pelo filme estar fazendo uma ótima bilheteria, porque o Ryan Reynolds entrega a vida dele pra promover e fazer esses filmes ocorrerem. É isso, beijos, e o que sabemos sobre a nova temporada de Grey's Anatomy? Sabemos o Padre Gay agora. Já demos aí o Padre Gay, a contratação de Padre Gay. Acho que toda semana tem que ter, né? O que sabemos de Grey's Anatomy e o que sabemos de Drag Race Brasil 2, né? Eu amo. Por falar nisso, vocês viram que o saiu, né, supostamente vazou. Qual era a ideia de Avengers Dinastia Kang? Não vi. Saiu que era tipo um episódio especial de Loki também, que era mostrando que o âncora da Terra Tal era Peter Parker de Toba, o outro era Peter Parker de Andrew Garfield, e da 6, não sei, sei lá, era Tom Holland. Eu fiquei assim, quê? Tom Holland. Mesmo que bobeira. Ia aparecer esse negócio das âncoras ter que se unir, não sei o quê, pra derrotar o Kang. Mas que a ideia já foi desistida por conta do, né, de tudo que rolou. E aí eles estão vendo como é que encaixa essas coisas. Eu fiquei pensando, gente, mas se a âncora Tom Holland tem 16 anos, esse universo não tinha nem que existir então, né? Exatamente. Já que um monte de gente avulsa sumindo vai acabar com o universo. Uhum. Mas que bobeira. Muito ruim. Que bobeira. Foi isso mesmo. E eu achei estranho porque eu pensei assim, tá, mas a ideia era essa, sendo que essa âncora só foi apresentada agora, depois que já tinha saído o Kang? Uhum. Achei esquisito. Pra dizer o mínimo, né? Uhum. Mas antes da gente assistir a Geo Trailer de Feios aqui, pra deixar seu comentário no site ou no Spotify. Né? O Spotify tá atualizando há poucos os aplicativos aí. Todo dia atualizando. É, o meu ainda não atualizou, né? O meu ainda não aparece os comentários. Então, ele tá atualizando aos poucos aí. E se você não consegue deixar comentário no Spotify, deixa comentário lá no site, que a gente vai ler. Ou no Twitter, onde você achar melhor, tá bom? Mas é muito importante. O e além disso, capa, também pode apadrinhar. O Saturninho de Brito. Mas, gente! Mas aí não vai mais. Que a mesmo? Caixa postal fechou da Xuxa. Fechou. Ah, privatizou os Correios, né? Quê? É, estão em greve, inclusive. Enquanto a gente tá aqui gravando, anunciou que é greve dos Correios. Olha aí. Né? Então você pode deixar seus comentários, né, onde você achar melhor, e também se você quiser você pode apadrinhar esse belíssimo podcast no patreon.com/logado com 2 Gs. Eu nem sei porque eu repito isso, porque já tem 10 anos que ninguém apadrinha nada, mas tem, né, esperança última que morre. Melhor dar chance do que não, esperança última melhor que morre, melhor se arrepender, né, do que passar vontade, né? É isso, eu diria chapéu roll, ok. Falar nisso, finalmente eu vi essa Mona, né? Gostei, não. Deixa aqui. Ah, é tão bom. Não achei ruim, mas não gostei. Não, não é assim, ai meu Deus, quero ouvir os próximos. Prefere não. Pabli? Ainda bem, não. Pra dizer verdade, pela primeira vez essa semana foi que eu ouvi a música do Alibi, que eu nunca tinha ouvido, a não ser quando aparece aquele pedacinho que aparece em todos os Reels. Do Reels. Era a única coisa eu nunca ouvi a música toda. Mas eu só tinha. Aí essa semana eu ouvi. Que tava no random do meu Spotify, aí eu ouvi. Mas também não gostei também, não. Deixa quieto. É música de Deus mesmo, só pra todo sensualizar, fingir que tá. É isso. Mas a capela, não achei ruim, mas também, assim, falar que vou ouvir muito capela, não vou. Ela vai problema. Né? Eu ouvi a Boa Sorte Bebê, alguma coisa assim. Né? Já adoro bebê. Vanessa da Mata. Ah, eu gosto do Luck Bebê. Só a voz dela é meio irritante, achei meio irritante a voz dela. Ih, assim, dragfóbico. Vou conseguir ouvir um álbum inteiro, né? Mas tudo bem, gente, choices. Vamos ver então aqui o trailer de Feios, então, esse grande hit? Vamos lá, então. Como se fosse a primeira vez. Vamos fingir, né? Olha o cenário de The 100 aí. Para de acordar. Meio 3%, né, Amaral? Sim. A nossa Michelle. A minha vida, né, toda. Olha a cidade meio grande. Eu adoro que a Joy King rejuvenesce, né? É, eu amo que ela diz assim, a minha vida toda quis ser bonita. A gente sabe, tio, a gente sabe. Cara. Ah, gente, tinha uma mulher de horror e bizarra. Só que a bichinha era amassadinha. Amassadinha. Amassadinha é foda. Amassadinha é bom demais. Todo elenco da barraca do beijo era amassado. Eu iria mudar. Eu espero Fogo. Que seja verdade. A todos que estão completando 16 anos, vocês esperaram a vida toda. Por esse... Não, e Laverne, né, menino? Laverne é mais bonita, né? É a diva da beleza, eu amei as isso. As falhas que vocês têm hoje irão embora, mano. Com um grande procedimento requintado. Vocês vão ser perfeitos. Porque se todos são aceitos, ninguém é deixado atrás. Me promete uma coisa. Não importa o quão perfeito eles te façam, não esquece quem você é. Eu prometo. Eu amo que a mudança beleza do Chase subir a cabeça, Stokes, né? Eu amo que a mudança do Chase Stokes, né? Vamos ver aqui a cara dele. É, fica loiro. A mudança dele. É, exatamente, pintar o cabelo. Não importa o quão perfeito eles, né, te façam, não esquece quem você é. Eu com o cabelo melhor. Escuro. E é você isso. Você faz o procedimento. Mas culpado, né? Eles te dizem o que fazer e ponto final. Aí. Paris. Capitão América. Tá fazendo o que aqui? Eu tava preocupada. É que a vida é diferente aqui. Você vai entender. Quando for perfeito. Tem alguma coisa errada com esse lugar. Ele não é o que parece. E se eu te dissesse que existe uma alternativa? Ele não é o que parece. Um monte de gente lavagem cerebral. Eu conheço esse lugar. Bem-vindo à fumaça. Menino da fumaça. Adoro. É belíssimo. Esse homem belíssimo. De onde a gente conhece esse bonitinho? A gente vai fazer. Pois é, ele não me é estranho, deixa eu pensar. Menino, aqui. Eu fui procurar ele hoje. Eu achei que ele era aquele moço de Sabrina que morreu. Mas ele não é. Não, não é Chancezinho, não. O Ambrose, é. Ele é o Não é outro. Fez, né? Como é que é o nome em inglês? Ugly? Ugly. É. Grande vídeo. Eu procurei hoje. Isso aí, eu vi as coisas esquecidas. O nome dele é Keith Powers, o que, é que ele fez? A Descoberta Perfeita? Ah, ele fez filme da Netflix, verdade. O Gabriel Leone. É, o filme da Netflix que a mulher é mais velha se apaixona pelo homem mais novo. Dizendo aqui que ele fez fake news aqui também, não lembro. A gente comentou de Dilema. High. Ah, Dilema é bom. Ah, ele fez a coisa com a série da Bella Thorne, Famous in Love. É. Ai, vários hits, amo. Gente, a cara da Joy King na foto que aparece aqui do cast, ela tá com a beat face, o Westin beat face. Ele fez fake net também. Pois é. Fez fake net. Bastante coisa famosa. Você fez PLL. Escolado. Escolado em coisa boa. Antes que eu vá. Esse filme acho que eu já vi, não vi não? Antes que eu vá é da menina que morre, né? Da menina que morre e fica voltando várias vezes. Esse é que me matou. Eita, por isso chegou. Abaixa, sabe? Defender Joy King. Guerra da Manhã. Aí, vamos ver aqui, né? O que for preciso pra proteger isso. Se você quer aprender a voar, você tem que aprender a cair. Ah, tá. Amo. Ai, gente, eu fiquei muito passado nessas tecnologias. Major este ano. A fumaça decidiu que eles levam a vida de uma forma mais digna. Que nossa, essa dublagem aí. Olha o lance chamas da Raven. Tá na hora de escolher logo. Caraca, o dragão mandando ver. Dá cara, né? Nigel Maziz, Vermitão. Ó, umas pranchas de voador. Eu pensei e tem vários livros desses, não tem? Tem. É. E vão fazer todos, né? Porque eu acho que isso aqui vai ser um hit na Netflix. Você acha? Eu acho. Eu acho que a Netflix sempre flopa com essas ideias mais ousadas deles, tipo aquele filme de Dragão da Millie Bob. Porque eles compraram isso de uma pessoa que já tava sendo feita, né? Isso tava no lixo. Esse Uglies, né? Eles compraram. Ela tava, se eu não me engano, isso daí é de 2022. Uma coisa assim, né? Eles compraram, ninguém queria essa porcaria. Ah, mas se é de 2022, o que ele vai voltar pra fazer depois? Ah, como se ela estivesse fazendo muita coisa, né? Faz. São três livros só. São quatro. É Feios, Perfeitos e Especiais. Aí tem um extra. É, daqui extras. Perfeitos. Ah, ele lançou mais um a mais, assim. Terminou o terceiro, mas tem um a mais aqui pra uma continuaçãozinha. Nada... Ah, tomara que hit, a gente tá precisando de distopias minha. É, faz tempo que não tem, né? Estamos esperando aí sair a série Divergente, né? É, e a Seleção. A Seleção, né? Que a já Seleção foi... ficou com Deus muito, né? A Seleção ficou muito, muito, muito com Deus, né? Uglies. Bem que o Leócio podia ler esse livro, né? Pra gente. Ah, vou sim. Vou combinar de ler. Poxa, não quer ler. Eu leio quando sai Sonatina 2. Adoro! Então, filho. Eu vou sair Sonatina 2 quando sair essa cast. A Netflix levou 4 anos pra fazer esse filme, que eles anunciaram que ia fazer em setembro de 2022. E 2020. Não sei nem, né? Ah, e teve a pandemia, a gente entende, né? Mas depois... 4 anos. Pandemia de feio, né? Ai, eu amo, eu amo, eu amo. Mas, então, vamos para os nossos merchans e despedidas, então. Começando com você, Márcio Zanon. Gente, é aquela de sempre, né? Instagram... e Twitter, @comozanon. Me segue lá, né, pra ver as besteiras que eu falo, as coisas que eu posto. Não tô postando vídeo de dança essa semana, meu professor de dança tá de férias, né? E aí, não tá tendo conteúdo porque não tem ninguém pra substituir. Mas em setembro volta. E é isso. Vem aí. Setembro chove, né? Eu lembro do João Kleber perguntando, que era o João Kleber, falou assim pra mulher: setembro chove? Aí a moça falou assim: não, mas minha mãe vai comprar. Eu amo. E você, Leozinho, merchans e despedidas? Menino, eu sou aí o SED, né? Não tem SEDcast, mas tem SED. A gente teve um episódio aí sobre toda uma jornada anal que um rapaz teve aí com seu Twin. E teremos em breve também o episódio Brincar de Padaria, né? Eu sou o frango, você é espeto, me coloca pra girar. Que ódio. Com Edu Zanon e Mendes. Bota pra girar no modo Stone, né, menino? Sim, deixar a rosquinha bem queimadinha. Ai, que ódio. Que ódio. Ai, ai. Mas é isso, então, menino. Estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você tenha se divertido, você tenha gostado bastante. E na semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Hey, hey, bye, bye, bye.